Nossa, vai ser estranho esse podcast. Por quê? Toda vez que eu tenho que usar o browser, eu tenho que jogar as coisas de um lado pro outro, tá ligado? Por quê? Porque senão eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Confuso. Meu áudio tá bom, viu? Só pra ver. É, eu tenho problema, tá ligado? É, deixa eu colocar o negócio pro lado aqui. Eu áudio. Nossa, na verdade eu precisava de um terceiro monitor do meu lado aqui pra eu colocar todas as paradas de áudio no monitor, tá ligado? Daqui a pouco você vai estar tipo os caras que investem na bolsa, mano. É isso mesmo, tipo 4 monitores de 32 polegadas, assim, pra fazer um podcast, tipo. Ou o programador também. O programador adora ter essa mania também, velho. Mas ajuda pra programar? Porra! Legal. É muito bom, velho. Na moral, muito bom. Eu tenho dois monitores da Bank, um deles ele consegue virar, tá ligado? Aqui pra ficar pra cima. Aí você joga o código inteiro do lado no Real. Nossa, é coisa linda de Deus, velho. Você vê o código inteiro, assim. Eu sei que é pra jogar Toho isso aí. Eu gostaria também jogo Toho. Eu jogaria um SQL pra cá, jogaria Sublime pra cá, veria uns gráficos aqui e já era, mano. Nossa, exatamente. Pra mim seria um... Puta, mano. Aí eu jogaria a página de web pro outro lado, mano. Nossa, velho, pra mim... Vocês falam essas bosta aí, mas o benefício de você ter 4 monitores é você ter o principal com suas coisas e 3 waifus olhando pra você. É um harém, né? Você faz um harém. É um harém ali, né? Vale o investimento. Ó, nossa, tem um teclado da Corsair aqui interessante, velho. R$600. Tá querendo trocar, mano? Não, mas eu gosto de ver essas coisas, mano. Você não pode comprar? Né, exato. É tipo eu vendo, sei lá, velho, pônei. Não, eu acho que tem uma diferença muito grande. Hierati, eu sempre tive curiosidade, eu nunca tive coragem. Vou aproveitar esse assunto, cara. Mano. Por quê? Por que pônei? É, não é porque... Não. De onde originou essa paixão, assim, cara? O que que é? A animação que é boa, velho. É só isso. Só a animação mesmo? É boa, entendeu? Não teve nenhuma química a mais, falar assim, por olha... Por isso que ele comprou os bonequinhos. O dia que eu fui ver, tal, uma mulher pelada, e eu imaginei um pônei ali, pronto. Eu sonhei com não um pônei. Porque, os pôneis não tem piroca no desenho, então... Mas nada que você não possa imaginar, não é? Mas mesmo imaginando, mesmo comprando Dragon Dildo, não rola, tá ligado? Não tem aquela chemistry, tá ligado? Não, mano, o Hugo tem uns bonequinhos, mano. Eu tenho 4 bonequinhos. 2 do McDonald's e 2 que eu ganhei. De amigos, né? Pra trollar eu. Mas mostra pra mim eles que eu gostei. Vieram pra me trollar e foram trollados. Counter troll. Ai, ai. Mas eu não entendo também, o negócio do pônei deles é... Assim, se acorda, ele tá te mandando vídeo de pônei, mano. Mandei um vídeo pra você, seu maluco, uma vez nessa vida. Sempre, velho, sempre tem um vídeo de pônei. Pô, eu assisti e aí eu vi aquele opening do Shingeki no Kyojin e eu falei, mano, what the fuck, velho. É, os caras fizeram um opening. Aparece um pônei gigante? Aparece o pônei como titã, engraçado. Eu lembro, cara, eu só sei que eu comecei a assistir, eu falei assim, mano, o que que eu tô assistindo, velho? Tem aquele ataque com pônei, um negócio assim, ó. É, então, tem um que é Game of Ponies também, que é a abertura do Game of Thrones com os pônei. E, cara, eu pensava que era mentira, mas, mano, é verdade, o filme dos pônei vai sair, velho, tinha cartaz na Paulista, cara. Mas já tá em cartaz, se eu não me engano. Caralho, mano, tinha na Paulista, velho. Eu falei, mano, como assim, mano? Aquilo ali não é mentira, velho. Não é mentira. Eu pensei que era zoeirinha, vai velho. Tem gente assistindo isso. Como faço? Não, assistir eu sei que tem as menininhas, os menininhos gostam dessas coisas e tal. Tem um termo em inglês para os tiozão que curte esses pôneis. Ah, é? Tem. Não, cara. Old guys. Eu particularmente não julgo porque eu gosto de assistir anime até hoje, então. Como é que é o... Bronies. Bronies. My little. Oh, não posso falar nada, cara. Cada um. Que é isso? Cara, ó, falei pônei, olha a feia aí. E aí, feio? Você disse pônei. Me salve, feio, por favor. E aí, chefe, faça os dois, cara. Você disse, pô, nós estamos indo além, nós somos dos brownies aqui, que você que não tem ideia já. Ah, eu não tenho nem meme de pônei pra colocar, velho, não. Você tem altos, você tem aquele bichinho, você tem o pônei comendo pipoca quando, você, quando eu começo a dar minhas viagens, você bota. Tem um filme, cara, feito por um cara foda de documentário sobre esses Brony, tá ligado? Ah, é? Saiu muito animador bom da comunidade, saiu muito cara bom, tipo assim, cantor, Dasha, a própria Cia, tá ligado? Ah, lá vem o Hugo Cassia, mano. Nossa, adora Cia. Eu acordei com ele falando da diva aqui dele. Adora Cia. O que é Cia? A Cia cantora. Ela é a cantora do Chandalier. Chandalier. Ai. Chandalier é foda, né, mano? Sacou, Blu. Tem uma música que eu ouvi Chandelier, dela. Cara. É que tem o cabelo preto e o cabelo loiro dividido meio. Que não mostra a cara. Ela é meio sacerdotisa, sabe qual é? Uhum, ela é bem embaixo mico. Do cabelo tem um pônei. Embaixo do cabelo tem um pônei. Tem uma música dela que eu ouvi tanto, mas eu ouvi tanto que eu não aguento mais ouvir. Ship Trails, eu acho. É essa aqui, ó. É mesmo? Vamos começar o podcast? Porque nós estamos aqui. Ship Trails, agente de segurança americana. Ei, Miau, né? Boa noite. Cantora que canta a rotação do Paladino, LOL. Não é que agência de segurança americana, é a CIA, não? Mas então vamos lá, estamos preparados. Canta a rotação do Paladino, meu Deus. Vocês estão prontos, crianças? Não. Segunda-feira, indo de mal a pior, vamos lá. Como? Oi? Como que você falou? Bom, enfim. Vamos começar aqui então o nosso Tá Noia Podcast. Meu nome é Hiro, eu serei o apresentador de vocês hoje, o host. Tomara que esse bagulho não caia, eu falo isso toda semana porque é uma desgraça. Não cai faz cinco meses. Exato, mano. Graças a Deus, né? Trocou pra Copel, o negócio ficou uma maravilha. Mas é isso aí, estamos aqui hoje com o meu querido co-host, o incrível, o fantástico Paulo Endeavor. Quem tá me enganando? Filha da puta, mano. E aí, galera, boa noite. Ele botou uma foto, que cara horroroso, filha da puta. Esse cara é você, mano. Ai, caralho, mano. Mas isso aí, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, porque hoje a gente tem muito papel aqui com comentários muito. Pra falar. Papel tá demais. Muitos episódios aí pra comentar. Chegando na cara que tocou o papel. E já muito rage pra botar pra fora, pelo jeito, né? Mas tudo bem. Vamos começar a semana bem, sejam todos bem-vindos. Temos aqui o nosso segundo co-host também. Aquele que é o verdadeiro mestre ateliê dos Dakimakura brasileiro, nosso grande Ian. Boa noite, pessoal. Hoje tem análises pseudo-detalhadas de animes, por caras que acham que entende alguma coisa disso. E provavelmente rage de nego que não concorda com a nota do outro. Obviamente. Não, o rage, ó, já tá triggerado aqui, ó. Tá no trigger aqui, ó. Temos também. Boku no Hero, é só falar isso. Saudades do Boku no Hero, que era muito mais simples, todo mundo concordava e acabava, tá ligado? É mentira. Só falar disso. O João não concordava, mas enfim. Então, é exato. Temos aqui o nosso convidado de honra novamente. Toda vez que a gente vai falar de anime, a gente vai tentar trazer aqui o. Nosso querido Akti, o verdadeiro brasileiro gaidin, o verdadeiro baka gaidin no Japão. O renegado. O expulso. O andarilho. Isso, o andarilho. Nossa, nem me fala, cara. Você me lembrou do melhor anime que eu já assisti na minha vida ever, velho. Batosai, velho. Batosai. Ah, eu gosto, velho. Rurouni Kenshin, melhor anime ever, velho. Bom, é isso aí. Sou eu. Bom, estamos de volta aí. Bom, em relação ao anime, tem vários animes aqui que eu assisti, então eu acho que vou conseguir trazer alguma coisa interessante pra vocês aí. Eu só peço que. As minhas avaliações são pessoais, então. Eu me odeio. Impressão minha, mas não é que vai ser impressão de todos vocês e que não vai bater junto com o de vocês, que meus gostos são peculiares. A partir do momento que eu gosto de tentáculo, muita gente não, então aí acaba sendo diferente. Sim, claro. Ele não era boliviano, LOL. Só porque ele é japonês, mas moreno. Sim, cara, os caras sempre me alopram que eu sou caralho, boliviano. Caralho, mano, que é verdade. Não tem uma ilha no Japão? Um negocinho, uma região do Japão que os japoneses são mais morenos? Sim, era em... Sul, né? Asilha, cara. Ai, caralho, eu esqueci Asilha. O nome. Asilha. Asilhas, velho. Só tem japonês e parece o Aki. Puta, esqueci o nome aí agora. Mas tem, né? Lembrar. Tá, não tô louco. Rei Noriukyuniano. Tem. Tá falando sério, João? Tem uma praia famosa rei, né? Lá também, que tipo, todo japonês sempre vão pra lá, e que até eles falam bastante que o sotaque é diferente. Okinawa, você tá falando? Isso, Okinawa. Ah, Okinawa, Okinawa também é bastante assim, moreno e tal. Inclusive, minha família é meio próximo de lá, mais ou menos de lá. Tipo, eu sei que a minha... China. Antigamente ali, eles moravam mais pro norte ali do Japão, que eu, se eu não me engano. Entendeu? É, eu sei que o... Hã? Como? Eu não sei de onde é minha família, de passagem. Eu não sei de onde é. Pela sua cara, deve ser Indonésia. Não sei. Nada contra a Indonésia. Nada contra a Indonésia, de passagem. Caso tenha alguém, né? Exatamente, eu só tô falando, tipo assim, pela sua cara. Tem cara de... Quem sabe? Pessoal da Indonésia. Julgar uma cara redonda de japonês é meio redundante. Porque... Poucos japoneses não tem uma cara redonda, mano. Japonês é o tipo de gente que se olha de costas, você sabe que ele é japonês. Pior que é verdade. Tanto que eu demorei um ano na faculdade pra descobrir que você era japonês. Lu? Filho da puta. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Exatamente. A gente só se via na van, não dá nada. Tudo mentira, lá que tocava a flauta no 25 de março, você usava aqueles gorrinhos coloridos lá, que é isso? Sim, cara, e vinha com a Ocarina tocando o Cocori Forest ali. Cara, sabe o que me deixa triggerado é esses malucos com essas flautinhas cantando versão de músicas tipo Imagine do John Lennon, tocando aquela flautinha, velho. Me dá uma raiva daquilo. Eu falo, mano, que merda, velho. Para de tocar essa bosta, mano. Isso, caralho, mano. Muito ruim aquilo. Você vai intrigado, né, velho? Você vai a Campo Jordão, mano. Tem um monte disso, velho. É muito ruim. Você tá louco. Eu sei que... Tocar outra coisa. Eu sei que o Axe, se ele fosse mulher, ele ia ser Gyaru. É... Eu acho que não. Eu acho que seria bem revoltada, velho. Não, eu acho que você seria Gyaru, velho. Você tem uma cara de Gyaru. Eu tenho uma cara de Gyaru? Fica pegando Pokémon, sei lá. Fica pegando Pokémon. Eu acho que ia ser uma nerd, eu acho. Um nerd otaku, eu acho. Não sei. Eu tenho minha dúvida como seria na parte feminina, porque minha mãe influencia bastante, então ia ser bem liberta, assim. Bom, não sei, não consigo me imaginar. Meu Deus, o que é esse barulho? Vamos lá, do que a gente vai falar hoje, jogo? Bora então. Vamos falar sobre as nossa season atual de animes, né? A gente até preparei aqui um. É a season. Pera, que. Porra, eu que season é mesmo? Outono. Outono? Outono? É verão, pô. Outono, é fall. Outono é fall, é o inverso da gente. Por algum motivo. Tá em spring, eles estão. Eu botei verão. Isso é verdade. Eu tava na loucura aqui. É, eu tô doidão. Não, nem verão pra gente, é primavera. Não, não estamos no verão. Exatamente. Cara, porque quando a gente entra no verão, velho, mas a gente vai se fuder tanto, cara. Eu tô suando, eu tô acordando, só vai se fuder com esse tempo, sabe? Tipo, que eu tô com desgosto da vida com esse calor. Aham. Mas então, chegou a temporada 9, é isso? Exato, nós temos nem uma temporada. Nem todos os animes. A gente assistiu o anime pra cá. O Ak tá perguntando o que você assistiu. Eu falei, velho, não sei, velho. Minha mente tá um blur, tá ligado? Já tá vomitado já. Exatamente. Tá babando cor de rosa já de tanta coisa. Eu já nem sei, tá ligado? Eu assisti a longo prazo, velho. Eu não quis assistir tudo de uma vez, não, velho. Não, dá pra assistir tudo de uma vez, não. Não, o João ficou preso na praia. O João tava ilhado. O João tava em Okinawa. Ele não conseguiu. Aí ele falou não conseguiu. Assim, é isso ou eu durmo, então... Ele foi assistir anime. Exato. Mas... Deixa eu passar o... E aí, Hader, beleza? É o Hader? É o Hader. E aí, Hader? Seja bem-vindo, cara. Boa noite. Não sei porque, mas Raider parece o nome de marca de sapato, cara. Não sei porque. Mano, porque se tem você uma que chama Raider, porra. Se você precisar de alguém, velho. Se alguém precisar de alguém pra te mostrar como você é ruim no MOBA, joga com o Raider, velho. Porque ele vai te destruir, tá ligado? Aí você vai ver o quão lixo você é. Cara, eu desisti da vida de MOBA. Eu já sou um lixo já por já tentar pensar em jogar em MOBA já, velho. Já errei o ult nessa. Já errei o ult só de pensar em jogar o MOBA já. Você tá quebrando aí, Ian. Ah, foi mal, não era pra estar fazendo barulho, esquece. Brincando com o bagulho. Ele tá costurando. Tá costurando, velho. Tá costurando, É o cosplay, vamos lá. Cosplay. Nem todos os animes saíram, né? Desses que estão no anime charts aí que você colocou. Coloca em ordem alfabética. Por favor. Alfabética? Sim. Sério? Opa. Agora alfabética vai ser mais da porra, hein? Por que, que a gente tá ouvindo isso? A Natsuyuki, valeu pelo follow. É a Stephanie. A Lagerta? Isso. E aí, Lagerta, boa noite. Eu não sei o que tá acontecendo, galera, mas enfim, deixa eu... Que porra é essa, mano? Por algum motivo tá na sua tela de... É uma pasta chamada Troll. É, ó, pasta chamada Troll. Eu não quero nem saber. Eu tô puxando o vídeo dessa porcaria, velho. Eu não consigo puxar o vídeo. Caralho. Ó, tá vendo? Se eu botar assim, ó, ele aparece, tá vendo? Windows 98 Feelings. Não, 98 não, cara. É o 7, pô. Caralho, verdade, mano. Olha essas barrinhas aí. A Lagerta assiste anime? Sim, sim. Ah, é? Ah, tá. Legal. Então... Ela joga LOL, né? Claro que sim. Ah, isso é muito relativo. Tudo bem que eu realmente descobri que muita gente do LOL curte o anime, porque você sempre entra numa partida, sempre tem alguém com nome japonês lá. LOL? Eu perdi minha pasta do Tanoyan. Achei. Puta que pariu, meu Deus. Caralho. Eu escolhi a lista de animes, né? Anime. Mas só de ver os designs de muitos personagens lá, já dá pra ver que... Pelo menos alguém da Riot curte um anime. Deixar a lista bosta aqui em modo... Como que eu faço isso, João? É, mano, lá em cima. Ah, em cima. No... É, não dá pra gente ir na lista nessa por título, ordem aqui, título, velho. Título. Or title. É porque aí eu vou ter que redimensionar a janela. Ah, que preguiça, velho. Master, vai lá na casa do Hiero, velho, e dá um tapa na cara. Exatamente. Dele, pelo amor de Deus. Por que vocês não querem ir pelos que estão no topo ali, velho? Porque meu PC já tá organizado desse jeito, eu não vou trocar. God fucking damn it, peraí. Bom, eu consigo pegar minha lista de boa aqui. De olho, bato olho, já seja. Na verdade, eu botei num monte de papel, sério mesmo, então tipo... É, papel, eu... Mano. Tá no meu bloco de notas mais, que... Já vai começar com um anime que ninguém assistiu daqui, isso que é o bom. Quem? Não assistiu. Não, já vai começar com um anime que ninguém assistiu. Pera. Sangatsu no Lion, quem que assistiu Sangatsu no Lion? Não, a gente assistiu a primeira temporada. Aí, ó, tá vendo? Tem gente que assiste, velho, Sangatsu. Você, né, João? Mas você pegou o primeiro episódio dessa segunda? Peguei. Ou... Você. Aí, que faz 20 minutos. então, lembra Acabou que eu tinha... abraços. Peraí, vai deixar alguma coisa na tela aí antes? Boa, calma. Vamos contratar o Chef Master pra ser auxiliar do Hugo nessas vai, horas. Vai, deixa eu botar um som aqui pro enquanto não rola nada. Ah, não, pelo amor de Deus, Aki. O Aki mexendo essa merda, né? Quem que deixou o Aki... Quem que deixou o Aki solto? Você. Eu deixei o Aki solto. Você deixou eu solto. Meu Deus, não. Aí, pronto. Eu preciso voltar a ver anime de novo. Então, aqui é o momento, Grazia. Isso, você vai descobrir qual o anime que vai valer a pena. Aqui em é a apologia, que a gente faz como é, catequese do bagulho. Catequese, né? Eu evangelizo as pessoas no bagulho. Vamos lá. Então, vai lá, João. Bota pela ordem, o Sangatsu no Lion. Então, vocês lembram que eu tinha dado Rage na primeira temporada, essa porcaria? Ah, você gostou da primeira temporada, não, eu mas gostei. O final que você não curtiu. Ele começa como porcaria, então você vê como que ele gostou. Não, porque a ideia do primeira temporada era mostrar aquela questão dos ataques de ansiedade dele e tal. Uhum. Meio que desenvolver o personagem principal. E eu fiquei puto porque do meio anime pro final, fim... muda, né? Começou a falar de um cara X que eu não queria saber dele. Uhum. Beleza, acabou. Aí... Começou ah, a primeira. Cara que joga lá, né? Isso, ele joga aquele xadrez Shogi. Lá. Isso, Shogi. Ah, Shogi? Ah, que legal. Então, a segunda temporada, ela é. Dizem que é pra ser mais focada no protagonista mesmo, né? Então vamos ver. Vamos ver. Mas começou focado no protagonista? Começou. Ah, começou a primeira também, ué. É. Verdade. Ok. É. Ok. O plot em geral não diria que é muito forte, porque é basicamente um slice of life dele, jogando e dos problemas pessoais dele. Eu dei um 7,5 por isso. Ah, deixa eu falar da minha nota por enquanto. Eu não. Apesar de eu ter colocado de 1 a 10, eu. Eu, era pra ser de 1 a 0 a 5, porque eu não dei nenhuma nota menor do que 5, porque 5 pra mim já é uma porcaria. Então é como se 5 fosse 0. Ah, então se eu dou 7,5, 7,5 já é um mediano. Caralho, tá? Você fez um de 0 a 5 então, em, de 1 a 10? Eu dei 3. Pra confundir a cabeça, né? Eu dei 3 limões e um símbolo do Batman. Eu dei 2 smiles e um joinha. Qual anime está em pauta? É o Sangatsu Lion. Sangatsu no Lion. É o primeiro na tela. Eu também dei. Um Paulo de Endeavor. Ah, vai se foder, vamos lá. Então, por que, João? Por que que você deu essa nota? Vai lá, então, antes disso, quais foram... Porque você passou aquela lista de fatores que você iria analisar, sim, e aí sim. Acabou que eu e o Aki também, a gente partiu daquilo que você mandou. O Hugo deve ter mandado um foda-se porque ele não lê nada que a gente manda pra ele. Ele nem viu. Exato. Então, o que que você tava prestando atenção... Em todos esses animes e que levou a essa nota do Sangatsu, por exemplo. Então, eu dividi... Não, essa nota que eu falei é do plot, tá? Não é a nota geral dele. Eu dividi em plot, né? Tipo, traço, character design, né? Animação e OST, trilha sonora. Então, nesse anime eu deixei 7,5 no plot, porque... Basicamente, um Slice of Life é legal de ver, mas não é nada muito tipo... Nossa, quero ver o próximo episódio, tipo... Uhum. Só vai levando... Boku no Hero. É, Boku no Hero chama mais atenção nesse sentido. Só que traço, animação e música dele é muito bom. Esse anime é muito bonito. A primeira temporada, a música já era legal, né? Ele é muito bonito. Tipo, essa parte o traço é lindo, a animação é linda demais, muito caprichado. Uhum. E a música também. Então, tipo, dei 9 pra esses outros 3, dando nota geral pra ele 8,5. Uma pergunta, Yanti. Eu gosto dessa parte em relação ao valor agregado de um anime, assim, nesse ponto, assim. Dá pra, por exemplo, você aprender o shogi nesse anime, por exemplo? Você percebe que o shogi é muito parecido com o xadrez mesmo. É basicamente um xadrez com uma outra skin em cima. Na Wikipedia tá assim, acredito, eu busquei. Quando eu fui assistir esse anime, eu procurei. Então, ele ensina, assim, tipo, não é... Então, não, mas... Eu não diria que é tão focado em ensinar o shogi que nem Hikaru no Go ensina a jogar Go. Mas Nogo, ele, eu gostei desse ponto. Ele ensina bem, tipo, ele mostra, eles falando de estratégia, eles falam o nome das ataques que eles estão fazendo, etc. Eu diria que é um bom meio termo. Eu acho que fica um termo entre Hikaru no Go e um... Não sei qual outra comparação. Enfim, quando você reclamou lá do Ballroom, lá que eles não ensinam, por exemplo, o balé direito. Quando eu vejo um esporte alternativo que eu não conheço, eu gosto que o anime consiga explicar, né? Tipo, que nem o Ice Shield, por exemplo. Que eu aprendi o futebol americano assistindo o Ice Shield. Porra, aí pesou, hein? Não, porque é verdade. Não tô zoando, não. Eu aprendi futebol americano assistindo o Ice Shield, cara. Eu não assisti o Sangatsu inteiro a primeira temporada, mas eu acho que, tipo... Por que eles não, também não vão falar tanto do xadrezinho deles lá? Porque a história não é necessariamente movida por causa do xadrez, entendeu? Por causa do esporte que ele pratica, se você pensar. Uh-huh. É só pretexto pra falar da situação dele. Porque por trás do esporte tem outras coisas, né, João? Tem aquele negócio dos pais, uns trecos assim. Uhum. Então, tipo, não é, por exemplo, uma disputa só pra ele querer vencer. Então, tipo, tinha alguns episódios que você nem via ele jogando. Sim, é. Tipo, era grande parte dos episódios, sabe? Tipo, e aí, quando aparecia alguma coisa ele jogando, era muito rápido. Era, tipo, o primeiro episódio tem ele lá, sei lá, ele joga por uns 3 minutos, acabou. O resto do episódio ele não joga mais, sabe? Entendi. Então, entendi. Acho que o anime não vai eu tava esperando o Aki, porque eu sabia que o Aki ia querer saber disso, né? Eu tava curioso desse foto, me despertou. Eu não acho que ele vai te satisfazer desse jeito. Mas então... É que nem o João falou, mano. Se, assim, os personagens eles têm uns traços muito diferentes, assim. Ele é tipo um cross-game. Agora eu lembrei outro anime que é assim. É tipo, tem um pouco de esporte, mas não é focado no esporte, por exemplo. Cross Game é mais focado no romance, por exemplo. Então é meio pano de fundo, sabe? Só pretexto pra você colocar os personagens. Mas eles não deixam. Assim, eles dão até uma boa ideia do jogo e tal. Entendi. Sim. Dá vontade de querer aprender o jogo. Mas pro iniciante, mano, eu tive que procurar saber que porra era aquela. Eu falei, mano, eu não tô entendendo merda nenhuma que vocês estão fazendo essa porra. Por que tem tanto bicho? Porque eu falei assim, porra, isso é um xadrez, mano. Todas as merdas, as peças são iguais, caralho. Tá escrito, cabeção. Ah, não, mas às vezes não dava pra ver, mano. E tava escrito, vai tomar no cu, né? Olha a minha cara que eu sei ali aquela merda. Você é japonês, você tem que obrigação de saber, Kanji. Nossa, sounds racist. Vou fazer uma exclamação, Hugo sounds racist pra você. Casa do Lago. Não, mas eu não... É, Casa do Lago sounds racist. Mas eu gosto, eu gostei, mas ele é bem depressão, né? Ele continua meio deprê, ô João? No primeiro episódio foi bem alegre, eu diria. Ah, é? Porque o primeiro episódio do primeiro é nesse sentido, não. Ele tá bem de boa, aparentemente. Eles ficaram metade do episódio num clube deles lá fazendo... Aquela boate que eles ficam lá? Não, agora ele, no fim do outro anime, ele participa de um clube de ciência lá. E agora eles ficaram fazendo refrigerante na sala, tipo... É. Ah, awesome! Tipo... Aí, semana que vem, vai entrar um caminhão de cimento carregado pela parede e matar todo mundo. Ó. Referências. Plot twist. Vamos lá, então. Então, e aí, e trilha sonora, você deu 9, o resto você deu 9, né? No geral foi 8,5, né? Você falou, o Aki não assistiu, ninguém assistiu, então a gente vai ter só a nota do João como referência no momento. Podemos ir pro anime. É o que mais importa, né? É o que mais importa. Alguém assistiu esse segundo aí? Anime Gatares? Eu assisti também. O João tava on fire esses dias na praia. Anime Gatares. Mas o Aki não viu esse? Não vi não, velho. Puta que pariu, só eu de novo. É, só você, cara. A melhor forma é eu ler o plot que eu escrevi, porque era tanto anime que eu tô vendo que eu resolvi fazer uma leve plot com algumas palavras-chave. É bom pra quem ótimo. Tá assistindo, porque às vezes só por mostrar a imagem não quer dizer nada. Aí eu escrevi da seguinte forma, plot, 2 pontos. Pessoas se conhecem para formar um clube de anime na escola. Gato misterioso que fala e uma boina mágica. 3/10. 10/10. 3/10. Ah, tá. 3/10. Eu entendi 3/10. Peraí. É 3 ou 10? 6. Ah, tá. Nossa, velho. A gente tá muito ruim, velho. Concordo com o João. Só a nota dele importa. já vamos tirar o rir daqui, por favor. Então, esse anime, ele... É basicamente isso que eu falei, uma menininha não sei o que que gosta de anime, tô numa escola, parece que tem uma outra princesinha lá que disfarça, mas também gosta de anime, elas se conhecem, começam a falar aquele disso. Aquele otaku enrustido, né? É, aí ela tá na sala do clube de anime que era abandonada, ela encontra um gato, esse gato começa a falar, ela fica chocada com isso. O gato e ela quem não ficaria, né? Quem é, e ela encontra uma boina que tava numa sala lacrada, essa boina dá um efeito esquisito quando ela toca nela, como se ela fosse pra outra personalidade, mas não aprofundou nisso, então você não sabe bosta nenhuma. E o vento levou a boina embora, então foda-se. Vargas. Sabe? Então dei um 6 pra essa merda do plot. Eu gostei da trilha sonora, é um jeitão bem clássico e tal. E a abertura? Deu um 8. A trilha sonora a gente tá considerando abertura e encerramento também, né? Eu não tô. Eu não tô também, não. Então eu coloquei 8 só das músicas dentro do anime, não na abertura. Entendi. O traço eu coloquei um 7, é bonito, nada de especial e tal. E a animação eu coloquei um 7 também. Então deixa eu somar porque eu não fiz a média. 7 mais 7. Pela imagem, né, tudo bem que tem aquele negócio de que o pôster engana, né, mas... Ah, média 7. A Jimena Gal me enganou fácil. Você achou que tinha algum compensa mesmo com essa nota 7? Por enquanto não, eu não recomendaria ainda. Tipo, não sei. Eu particularmente olho os personagens aqui, por exemplo, o vídeo que o Hugo botou aí, não parece ter nenhuma que você fala assim, nossa, né, que personagem da hora. É. Uma menina tipo, raposa. Nem de material de wife é muito forte. O gato é legal. O gato é legal, puta que pariu, mano. É, o gato é engraçado, ele lembra aquele bicho que teve evento no Final Fantasy, meu Deus. Ah, Yo-Kai Watch. Ele lembra, tinha um bichinho lá que era bem parecido com esse gatinho. Tem uns peixes aqui pra triggerar o Paulo. Tem uns peixes, awesome. Mas, ninguém mais viu então, é isso. Não. Ah, então de novo, a Razia concorda com você. A Razia, ela vai gostar dos fluffy lá, velho, com certeza. Adorei o gato. Então vamos pro terceiro da lista. Só eu vi de novo, vamos ver. Não, eu acho que eu tenho certeza que é o Marro, eu acho. Não é o Marro? Não, é o Black Clover. Black Clover? Brakurova! Brakurova. Eu esqueci de ver essa porra. Eu assisti, cara. Eu tava comentando com a Akin. Assistiu, Hugo? Sim, assisti. Bom. Dois episódios. O terceiro eu tô fazendo força ainda pra começar a assistir. Não, vai sair em 9 horas. Desenho de macho. Como é que tá? Vai sair ainda o terceiro episódio. Agora sim, desenho de macho. É, o terceiro episódio nem saiu nem ainda. Saiu ainda. Você tá fazendo força, mano. Ah, então, é, tô fazendo força pra poder assistir. Sossega a periquita, velho. Sossega a periquita, mano. Espera sair, velho. Mas vai lá, Hugo. Começa você. Cara, basicamente, eu peguei e falei assim, bom, é um shonen, né? Vamos ver, né? Qual é que é desse troço, né? Primeiro e o segundo episódio podiam muito bem ser o primeiro episódio só. Já começa por aí, entendeu? Eu vi que ele tem um remember no segundo, treco assim, né? Vamos ver. Não é uma retomada. Tipo assim, cara, é anime da Pierrot, né, velho? Primeiro que a animação é um lixo, né? Bagulho reusado, 3D infinito, tá ligado? Ah, é aquela corrente, mano. Puta que pariu, velho. Eu falei, pô, que preguiça, hein, caralho, velho. O Paulo tinha, quer corrente tinha, de Andrômeda, né? Tinha aquela merda, então, tinha aquela merda do corrente de Andrômeda, mano. O filho da puta desenhava cada um daqueles elos, velho. E aí eles tiveram aquela pachorra de botar aquele 3D horroroso, velho. Mas tudo bem, não, prossiga. Que mais? A história, o que você achou da história? Vamos fazer, cara, assim, quem assistiu a gente comenta pela história, vamos por tópicos aí todo mundo comenta. Porra, é essa? Então vai. Ah, eu tô mexendo nesse negócio porque eu não tenho 3 fucking monitor. Maldito, eu não consigo jogar a imagem pra um lado, que senão ele vai atrapalhar. Quer ver, ó, tá vendo? Eu posso fazer isso, ó. Botar aqui, ó, que legal, ó. Você sabe que a gente não tá vendo, né? A gente não tá vendo. Então vai lá, o Aki assistiu. Ó, que legal. O que você achou? Ele tá capturando a janela errada, ó, que massa. Cortaram o Hugo, né? Nem deixou ele terminar. Então. Não. Ele tá confuso ali, mano. Deixa ele terminar de arrumar as coisas e a gente volta pra ele. Vai lá, Aki. Tá, o que você achou da história? Minha avaliação. Cara, é um plot de shonen básico, praticamente. É assim, o cara aparece lá, como que é? Aparece whatever, assim, e tipo, falar que ele vai ser... Ele vai ser o fodão do mundo. Então, é o plot. Tipo, tem um objetivo, que é ser fodão, por exemplo, mestre dos magos. E aí você tem um item que tipo, potencializa o seu poder. Como e é aí, que chamava tipo... aquele bagulho que o Naruto queria ser mesmo? Hokage. Hokage, tá ligado? E o cara é aquele personagem idiota, tipo, que tipo, meio, sabe? Tipo, esforço ao máximo, só que sem nenhuma linha de pensamento. Você tem um... você tem um personagem emo, tipo, sabe? Ele é o Luffy um pouco menos retardado. Isso. Só que, cara, eu particularmente, assim, isso é minha opinião, tá? Eu não gosto muito desse tipo de plot, porque, mano, a gente tá incansado, mano, tem inacalção, velho. Mano, tem tanto tipo de animes, assim, que é desse tipo de gênero, que você não precisa assistir um Black Clover, por exemplo, pra... Esse tipo de mago, qualidade. A verdade é que se você for ver, por exemplo, Fairy Tail é muito melhor do que Black Clover, por exemplo. Já me convenceu desde o primeiro episódio. Exato. Black Clover não. Isso, tipo assim, eu queimo a língua falando, mas é melhor. Queima a língua, porque Fairy Tail é horrível. Então, eu não gosto do Fairy Tail também, não. Eu prefiro outros animes de shonen, assim, mas... Horrível, sim. Shonen. Isso. E eu vou falar pra vocês, cara. Eu não sou um cara muito bom pra falar de shonen, porque eu não gosto muito de shonen. Entendeu? Então, eu particularmente, assim, por exemplo, Boku no Hero eu gosto porque ele tem um certo pitada de seinen. Então, por isso que eu gosto. Mas agora, por exemplo, uma coisa que só me mostra só shonen, olha, sinto muito. Eu não consigo dar uma boa coisa, porque eu já tô saturado de shonen, velho. Rapidinho aqui, a Razia falou sinto cheiro de fanservice desse do Clover, não sei, será? O Wife é que não vai ter. O Wife não tem, mas tem bastante, como que é, conteúdos assim pra Fujioshi, boa. O Chef Master falou que o começo é chato, mas depois ele acerta. Bom, então, Hugo, você tá melhor aí? Você consegue falar agora? Sim, eu já tô acordou, falando, acordou, cara. Acordou? Não é que acordei, eu joguei uma tela em cima da outra e ela tá pegando por algum motivo que só Deus sabe. Vai ficar assim. Mas você teria alguma coisa acrescentada, essa coisa da história que o Aki tá falando? Cara, tipo assim... Vai ser o anime que provavelmente no terceiro episódio eu vou pegar o mangá e vou ler pra ver se o negócio tá fiel, né? E se a história vai desenvolver alguma coisa. Porque, diferente do Fairy Tail, por exemplo... Vale a pena esperar. Ele começa muito lento. Muito lento. Entendeu? Uhum. O começo dele é muito maçante. Os dois primeiros episódios, eu falei, podia ser um só. Entendeu? Uhum. Não ia mudar nada. Entendeu? É, aquele flashback dele que ocupa 80% do segundo episódio é idiota. Entendeu? Não precisava de um flashback daquele tamanho. Podia ser só, tipo assim, ah, ele apanhou pra um cara que tentou roubar a joia do amiguinho, entendeu? Tipo, agora eles são rivais. É irmão dele, mano, porra. Ah, que irmão, velho? É dois moleque lá que... É pra que... poder ter segunda temporada. É. Enfim. É, achou que ia ser cancelado o primeiro volume, é? É, se o anime não for cancelado na primeira temporada também, né? E aquela coisa, eu já cancelaria. Eu não gosto de Pierrot, porque Pierrot cagou um milhão de anime bom, entendeu? E eu tô sentindo que vai acontecer a mesma coisa com esse anime. Daqui a pouco eles vão começar 3D, vão começar a repetir, tipo, transformação de Sailor Moon todo episódio, entendeu? E às vezes alguma coisa que pudesse ter até alguma... Eles vão melar esse anime, cara. Não tem, tá escrito. Nas estrelas, eu olho pras estrelas aqui, ó, tá escrito. Vão melar o anime, então. Né? É, eu assisti só o primeiro, eu não achei o segundo episódio. Muitas coisas me incomodaram. Mas a história, como o Aki falou, é extremamente óbvia. Né? Uhum. A Natasha estava do meu lado aqui, ela falou assim, nossa, que moleque chato. A voz eu dele falei, também, meu Deus. Não, a gente vai chegar aí. Nossa, nem me fala do dublador, velho. Meu já Deus. Me intriga, já tá me pistolando. Já. É, a história era tipo assim, ah, beleza, era aquele maluco que ele quer se mostrar pro mundo, ele quer conquistar o lugar dele, foi ok. O Baco, não. Mas, tipo assim, eu acho que nem o Aki falou, eu não curto shonen. Acho que ninguém aqui necessariamente é um super fã de shonen, mas eu acho que quem curte muito shonen vai engolir esse negócio, entendeu? Vai se divertir. Vai porque, porra, mano, o maluco me tira uma porra de uma espada gigante de um livro. Se eu tivesse 12 anos, eu tava saltando na hora e fazendo as poses dele, entendeu? Eu achei extremamente estiloso. Falei, caralho, velho. Acabou de chamar a audiência de 12 anos. Eu falei, puta que pariu, mano. Eu falei, porra, é tipo a espada do Crobo. Tô mandando uma mensagem no Telegram pro Léo aqui, ó. Tô te chamando aqui. O que eu falei pra ele? Tipo assim, não é uma. É uma coisa. Não vai ser, eu tenho que assistir toda semana. Mas não, pra mim não é uma coisa extremamente chata, né? Ainda bem que ele tira espada do livro. Vai saber, né? Mas você não sabe de onde ele tá tirando. Mas eu achei super estilo. Falei, caralho, né? Louco. É que nem quando você vê o Ichigo fazendo bancaia a primeira vez. Você fica assim, tá porra, mano. Caralho, né? Mas cansa uma hora. Então, eu vou com vocês também, de que não necessariamente tem potencial, mas pra quem curte, às vezes vai ser uma opção, né? Nesse começo de temporada. Uhum. E aí a gente passou pelo plot, certo? É, eu só queria falar rapidão, uhum. No caso que eu fiz até as notinhas também. Coloca aí suas notinhas. Minhas notinhas, vamos lá. Bom, coloquei o traço, pelo menos eu coloquei 8, mas a animação eu me arrependi. Agora que você me lembrou a cena da corrente, eu vou colocar 5. Nada, velho. Aquela corrente, 5. Velho, Jesus. A animação ficou 5 e eu falei que também ia ter alteração 5. De última hora. E, cara, o Osh, velho, pra mim, é que assim, eu não presto atenção em Osh, então não vou dar nota, velho, particularmente, então... Osh, eu não presto atenção. Eu foquei bastante nessas coisas, no bagulho de abertura, porque eu achei que a gente tava considerando isso. Não tinha abertura. Episódio, então zero. O encerramento, nada que eu fiquei assim, nossa, mano. Acho que a abertura e o encerramento que eu mais curti foi do... Blend S. Eu não achei Blend S ainda. Ah, vai sim. Cold Realize, acho que esse foi os que eu mais curti. Eu curti o encerramento dele. Vocês falaram que em traço vocês estão considerando character design, né? Mas vocês não estão considerando a construção do personagem como identidade? Não, questão gráfica. Será que isso mesmo entra no plot? Porque, mano, eu sinceramente achei aquele vilãozinho inicial muito paia. Que maluco boqueta, velho. É que em primeiro episódio não dá pra você ter um desenvolvimento de alguma coisa. Cara, não assim, é, na verdade, entendeu? O cara não é nem tipo um inimigo. Ele é tipo aquele cara que você sai da primeira cidade do RPG não, e mata. Sim, mas Gibbania, isso aí. Quiseram o cactuar ali. Mas quiseram dar uma magnitude dele muito grande e desnecessariamente, sabe? Porque eu caço os caras. Não, foda-se, mano. Eu só quero tretar com vocês whatever, sabe? Ah, eu odiei, ainda mais com aquela voz horrorosa dos dois. A dos voz dois, horrorosa. Mano, dos dois. O problema da voz do cara, do principal, era só em quando ele gritava. Ele grita 80% do episódio, né? Sim, ele gritava 80%. Porque quando ele falava normal, nossa, tipo, você ia numa boa. Agora, quando ele começava a berrar, velho, puta que pariu, mano. Por que não? É. Nadate, saudades. Por que caralho. Acho que é só, né? Hugo, você tem alguma coisa a acrescentar? Tenho que acrescentar que eu vou tentar assistir o terceiro episódio e pular pro mangá pra ver o que acontece. E sei lá, vamos ver. Porque nossa, é capaz do mangá ser bom, entendeu? Jesus, mano, o próximo anime da lista vai ser foda. É, vamos então, dar pula pro próximo anime, que é o... Vamos para o próximo. O Blend S, que na minha opinião, se trocar o E pelo A, aí fica o nome certo. Blend? É, fica Blend S. Bem Blend genericão. S. Não, pelo que eu fiquei sabendo, é a menina dos olhos do Aki e do Jão. Eu vou deixar pro João ele coisar, porque ele gostou mais assim do Blend S. Eu vou deixar ele mais dar o elogio e assim eu vou dar meus pontos depois. Vai lá, João. Então. Eu gostei porque a comédia dele foi mais divertida. É difícil anime de comédia me fazer rir. Eu já comentei isso outras vezes, mas... É difícil fazer o João rir, na verdade. Foram poucos animes que eu achei bom. Poucos mesmo que me fizeram rir. E esse eu já dei risada logo no início. Então, tipo, plot é ok, não tem muita coisa, sabe? A menininha não sei o que, ela tem um problema que ela não consegue fazer uma cara normal pras pessoas. Ela fica parecendo uma... Um psicopata, mas o que, coisa do tipo. Então esse é o problema dela. E aí ela encontra um cara no início e ela é contratada pra servir uma lanchonete, onde o foco dessa lanchonete é cada garçonete tem uma personalidade forçada ali. Vai ter tipo um tsundere, um idol, um isso. Masoquista, uma Imoto-chan. Sim. Então ela é contratada pra ser a personagem sádica lá. Então. Isso. E vai nisso, tipo, é meio que um slice of life de comédia. Eu achei divertido. Então, o traço eu botei um 8 porque eu achei bonito. E o que tem é mais ótimo? Ele deu até uma suspirada. Ele falou assim, bonito. Melhor abertura. Mais fofa abertura e fim da temporada. A abertura é super bonitinha. Isso aí eu a abertura de Hinako Note também é bonitinha, mas o anime era bem medíocre. Vocês estão falando da abertura aqui. O João me mandou a abertura. É que ninguém come livro nesse anime. É, realmente ninguém come livro. Até a menina come livro. No... Verdade, a menina come livro. Eu coloquei música 8, plot 7. E animação, eu acho meio difícil às vezes dar nota pra um anime parado, velho, então tipo... Esse tipo de anime não dá pra dar tipo, nota, 7, né? Eu dei 7, mas ok. Vai pro cabelo. Pode ser mais, pode ser mais. Sabe o que ficou faltando nesse anime, hein? Ficou faltando uma trap, velho. Meu Deus! Ó, os mamilos. Nota total fica 7,5 pra ele, então... Achei que você ia dar. Mas eu vou continuar. Não, eu não dou nó porque ele é um anime divertido de ver. Ele é engraçado, mas ele não é, tipo, melhor história, melhor resto. Ele só é engraçado. Então, tipo, ele é o Hinako Note dessa season, velho. Tipo, é um anime assim. É pra distrair. Eu consigo parar e assistir, entendeu? Mas eu achei ele muito genérico, sabe? Você assistiu? Eu assisti o Blend S e. Sei lá, eu não sei, é legal a parte das, cada menino tem sua personalidade e tal, é interessante, né? Mas, de certa forma, sabe, é igual eu tava falando com o Aki, o humor que me puxa é o humor tipo Nietzsche Joe, entendeu? É o humor tipo... Azumanga Daio, entendeu? É um humor mais nonsense. Totalmente sem sentido. Exatamente, é um humor mais nonsense, entendeu? Ou um humor... Gintama. Tipo assim... um humor mais Gintama, entendeu? Aí eu achei, tipo assim... Não que o humor dele seja forçado, entendeu? Mas é um humor muito genérico. É um humor K-On, tá ligado? Tipo, nossa... Que bonitinho. É que beleza. Ha. Pode não ser o melhor exemplo de comédia. Que quando a gente vê essa temporada, uhum, a gente tem um exemplo que vai chegar um pouco mais pra baixo. Tipo, é um Ra. De uma coisa que não consegue. Nem três Ras, entendeu? É tipo assim. É um Ra só de três Ras. Pronto, dei uma nota. Fudeu, acabei com a minha vida. É que a gente tem um exemplo horrível um pouco mais pra frente, então. Difícil não dar uma nota melhor pra esse. É. Mas ele tem realmente personagens carismáticos. Sim, ele é um anime carismático, não tô tirando essa. Sim, ele é fofinho. Mas o Aki ainda tem as notas dele, Aki. Bota aí. Eu vou passar minhas notas não. Aqui. Não, mas fala também. Aí, fala aí. Eu vou falar também. É. Bom, é assim, eu. Quando eu falo, pensei em animação, Começou. Digita e fala. Eu tenho que pensar na animação em relação dentro daquele gênero, né? Porque, por exemplo, anime de shonen, você tem que forçar em relação à movimentação. Pode ser que até seja meio badarosca o character design, mas se a movimentação for fluida, é bom. Pra esse tipo de anime, por exemplo, que é mais focado no slice of life, eu acho mais importante a questão o fundo. O fundo, por exemplo, do anime, no caso, a ambientação e, claro, o mais importante é o character design. Então, pra mim, no caso, esses dois questões, eles realmente cumpriram. Eu acho que, assim, esses dois quesitos foram bons, né? O Osh, eu não sei muito dizer, mas, pelo menos, agora, o plot foi básico. Eu coloquei 8 ali, mas eu dei dó. A verdade é que foi um plot pra ser um 7, 6, porque é básico, não é muita coisa mesmo, como o João Ribeiro falou. Não tem nada de plot bom, mas em questão de animação, eu acho que é muito bem feito, bem colorido, é bem desenhado. E outro adendo, no caso, até que o pessoal não falou, mas uma coisa que eu percebi, se você gosta do estilo de comédia tipo working, tipo aquele negócio que acontece dentro de um restaurante e tal, aquele que é a ocasião e tal, eu acho que é legal. E o working é uma coisa que eu gosto, e eu gosto dos gêneros próximos do working, por exemplo, né? Então, Service and Service, eu lembro que tem tipo um gênero bem parecido também. Então, assim, esse tipo de gênero consegue me agradar. Consegue até eu assistir e dar umas risadinhas de boa, tá ligado? É uns animes que eu assisto depois que eu vejo um Tokyo Ghoul, tá ligado? Que eu fico lá, todo depressivo de uma merda. Você sente uma merda e você assiste isso aí e você fica todo alegre. Você vê tá Tokyo Ghoul, tem que se matar, velho. É, praticamente é isso. Tokyo Ghoul, então, é o nosso parâmetro pra lá embaixo, tá no fundo. Isso, pra entrar no modo emo. Pra entrar no modo emo. Vamos falar de lixo agora? Ixi, é o próximo da lista? Qual que é o próximo? Boku no Kanojo. Ah! Boku no Kanojo. Esse aí também tem alguma coisa. Não, esse aí eu não me dei o trabalho de baixar, assisti. Pra ser sincero. E... Primeiro que eu vi que era da... Que, tipo... A imagem é bem sugestiva, né? Eu vi o PV. A imagem é bem sugestiva. Não, mano. E aí... Eu falei assim, tá, vamos assistir pelo menos o episódio, entendeu? É mais um anime genérico, tá ligado? Hajime no Gal. Mais um anime Hajime no Gal. Um estilo Hajime no Gal mesmo. Mas vai lá, então, Bugo. Não, o Aki começa agora, vai lá. Eu começo? Então, bom, vou começar, cara. Primeiro, cara. Principal personagem. É o tipo que eu mais odeio, cara. É tipo, como que é aquela mina lá, que parece uma carne moída lá do Evangelion lá, velho? Uma carne moída? É que pra mim é uma carne moída, velho. É uma morta, tá ligado? Eu não gosto dessas personagens mortas, tá ligado? Que tipo, oh, eu sou Deus. É. Eu não gosto da Arei, né? Pariu, o que tem a ver com carne moída? Não, a Arei é boa porque ela não fala. Essa personagem conseguiu ser horrível porque ela abriu a boca. Caralho, mano, como assim, velho? Eu particularmente, eu não gosto, cara, personagens tipo... Oh... Então, mano, é tipo... Tá ligado? Parece que tem que dar um tapa na cara pra ela acender, tá ligado? Que ela fica ali, tipo, meio morta, meio coisa. Não aguento, cara. Eu não consigo. Eu não consigo aguentar, cara. Então, esse tipo de personalidade me irrita, cara. Não consegue me agradar. Então. E, tipo, eu lembro que também no Haruhi também tinha uma personagem dessa, eu não gostava dela também. Ah, não, mas a Haruhi, na verdade, a menina era um computador, então... Então, eu também não gostava. Meia robótica, essa palavra certa, porque acho ela é meia robótica. Porque um computador, caralho. Então... mas eu não consigo gostar desse tipo de personagem. Inclusive, cara, na temporada que fizeram um spin-off com ela, com o personagem principal, a Yuki... é muito melhor do que ela no anime original, entendeu? Ah, aqui a Hazi tá falando que a Rei é o wife dela. Tem como é que você tem wife, Fih? Eu não tô entendendo. O Master tá falando que não, então, mas adotar uma wife pelo jeito é uma questão. É um estilo de vida, é wife life. Mas é a verdade que esse anime é it, cara. É pra vender it, gente. Infelizmente, ele não isso consegue aí não nem tem, isso, velho. Não tem plot, não tem nada. Sinceramente, cara, não procure alguma coisa desse anime. Só se você tá procurando it mesmo, mas aí eu falaria alguns bons centais aí pra vocês verem. Porque, na moral, velho. E a minha nota, no caso, até vou postar aí, cara. Eu dei 3.5, cara. Porque não dá, velho. Então eu coloquei traço 4, que eu achei horrível o traço da menina. Não achei tão bonito assim. Animação, então, 4 também. Watch, nem sei, sinceramente. O plot eu achei bem coisa. Eu coloquei 3. Nem assistir, nem vou opinar, João. Então, o pôster parecia sugestivo e tal. Falei, vou ver. O pôster parecia sugestivo. Vai que é uma comédia engraçada, né? Então, lembrando que minha nota de 5 já é horrível, o plot eu já dei 5, que é basicamente 0. Essa personagem, realmente, tipo, o problema não é a personagem ser quieta ou ser, sei lá, meio tímida. Ela não é, ela não tem sentimentos. Ela é sensual. Eu escrevi aqui no meu plot que é uma personagem saco de cimento, forçando eti. Porque ela não... ela é horrível, mano. Ela não... Sabe, ela tá forçando o negócio, forçando falar besteira, mas não tem emoção. O protagonista é aquele típico... personagem masculino assexuado, que tipo, ah, nossa, minha namorada é uma tarada, mas eu não vou fazer nada, é claro. E cara, a animação, tipo, sei lá, é tão ruim que os NPCs, pessoas que aparecem no fundo, tem uma cor sólida, eles nem sequer se deram o trabalho de pintar. Sim, nossa. Eu percebi isso, velho. Achei tão bem isso, velho. Eu percebi isso, velho. E olha que eu nem percebo isso. Trilha sonora não tem nada demais, a animação tá aqui, tipo, 7, mediano, não sei o quê. Traço, eu coloquei 7, porque é média, não é horrível, mas também não é nada especial. Eu achei japonês só assim. Não, cara, pelo menos as japonesas eu acho que são mais bonitinhas, mas são umas tábuas. E por fim, o foco do anime que deveria ser comédia, ele não tem a mínima graça, não tem uma única piada que dá vontade de sorrir, mano. Me dava desgosto ver esse anime, eu queria terminar. Ele é muito ruim, velho. Mas, uma coisa, esse ponto que tanto você quanto o Aki falaram agora dela ser meio sensual, né? Dela ser meio. É um termo melhor pra isso, mas. Esse mecânico que o Aki falou. Vocês acham que poderia ter a ver também, não só. Mas também com a atuação de voz? É o primeiro trabalho desse diretor, né? Então o pessoal tá comentando que ele ainda não tem um jeito pro anime de comédia, que não é algo fácil. É, e você contar que, cara, na boa, velho, esses personagens mais robóticas ou esses meio que sem emoções, assim, transparente, eu particularmente não gosto muito de nenhuma personagem, entendeu? Já é uma coisa sua, né? É, já é uma coisa minha, então isso também faz com que o negative mais fácil, entendeu? Então isso é mais questão pessoal, mas por questão geral pra todo mundo, assim, ter uma coisa, ter uma noção e vale a pena ver, assistir ou não, o plot não tem nenhum desenvolvimento, o character design é bem básico, tá ligado? Bem básico mesmo. E eu acho que não consegue entregar um bom... alguma coisa pra assistir, tá ligado? Só se você tá interessado no ete, mas... eu acho que nem é um bom material de et. Eu acho que tem outros ets que são melhores. Muito melhores, inclusive. É porque eu fiquei pensando nessa coisa do quanto... beleza, às vezes a personagem pode ser, mas se o cara dublar bem ela, a gente compra, vamos supor. Entendeu? O quanto essa falta também de emoção não pode ter a ver, às vezes, com uma má dublagem. Sabe? É o esquema da Nagato, do Haruhi Suzumi, Yuki Nagato. A dubladora dele é excelente, entendeu? Mesmo ela sendo parecendo ser uma... Sim, ela ser lerda, entendeu? Tipo, ser um personagem a parado. Você percebe, tipo assim, que aquela voz sem emoção, ela é feita com um propósito, entendeu? Que ela é uma máquina, entendeu? Sim. Então, tipo... E a verdade, cara, dubladoras, normalmente, dificilmente tem alguma culpa, assim. Normalmente eu percebo que eles enaltecem os personagens diferentes. Eu nunca vi uma dubladora... fazer com que piore. Só o Black Clover que conseguiu realmente trazer pior esse ponto. Mas é muito difícil, velho. Eu falar assim, nossa, que trabalho porco desse dublador. É difícil eu falar isso, né? Entendi. Mas é uma coisa a se considerar. Sim. Mas tá lá. Eu acho que não é o ponto, praticamente, nesse ponto. Uhum. Porque eu acho que a dubladora tá fazendo o papel dela. Eu acho que o que não foi legal mesmo é o diretor mesmo, que eu acho que colocou a mão ali e não ficou muito legal. Entendi. O plot não foi interessante. Eu vou dar... Pra esse anime aí, eu vou dar uma mit incinerada de uma Rico saindo sangue. Então, próximo. Que mais nós temos, então? Qual que é o próximo da lista? Card Fight Vanguard, sei lá. Eu acho que ninguém viu isso, então tchau, né? Ó, chefe Master, quantos animes são, pois estamos gastando muito tempo com coisa ruim. A gente não viu vários, né, que é segunda, terceira temporada. Clássica Lloyd. Ninguém viu também. Cold Realize. Alguém viu isso aí? Eu vi. Eu sabia, cara. É a cara do Paulo isso aí, é a cara de 1980. Esse anime, velho, ele é a cara do Endeavor, velho. Vou fazer um cosplay dele ainda. Mas, então, eu, o que nem o chefe Marcelo falou, Code Geass. Eu até fiquei assim, cara, será que tem a ver com alguma outra série? Eu vou tomar no cu, que eu vou pegar esse anime pra assistir e tal. Foi engraçado porque eu tava assistindo Princess Principal. E o primeiro anime que eu assisti foi esse, desse que tá começando. E os dois têm esse negócio... Inglaterra vitoriana, né? Ah, essa história de... Começa, pelo menos, desse ladrão, esse grupo de caras que todos são modelos, praticamente por algum motivo. E eles vão resgatar, entre aspas, uma princesa que estava sendo pega pelo exército inglês, né? Deixa eu abrir um parênteses rapidão. O Paulo caiu na trap do anime Yaoi e não percebeu, mas pode continuar. Então, tipo, o João falou uma vez pra mim, mas eu gosto dos traços, são bonitinhos. Não vem não que o João falou também que a personagem dela era bonita. Mas, inicialmente... Espera aí, é homem ela, então eu não tô sabendo. Não, até onde eu sei não. Mas você não pode tocar que ela tem veneno no corpo. Aí tem um bagulho meio... Começou bem, uns negócios tipo assim, o pai dela enfiou umas pedras no peito e aí isso faz ela ter uma maldição, uma merda tipo assim. Que ela derrete tudo que ela toca. Mas ele não me comprou 100%, uma coisa que eu virei e falei assim, caralho, que anime louco. Ele é visualmente, eu achei ele bonito, não sei o que o Aki e o João vão ter achado. A Oshi eu achei mais ou menos, você vê que ajudavam algumas nas cenas de emoção, assim, tipo, quando ele aparecia lá meio Duxi do Mask, sabe? Mano, você me lembrou disso, cara, nem lembrava desse personagem. Cara, na hora que eu vi aqui, eu falei, caralho, mano, olha o Sailor Moon aí, né? O encerramento eu achei, como eu disse, não tem abertura, fiquei meio broxado com isso, mas o encerramento não é nada maravilhoso, mas é legal. É bem animado, eu achei, sabe? A movimentação deles não achei nada esquisito, pra ser sincero. Ele tem umas cenas de pulo, né, e tal. Tem uns cachorros do demônio lá. Os cachorros do demônio. Mas em termos de plot, eu não sei o que o Ark e o John também acharam, mas nada muito fantástico, pra ser sincero, né? Não foi uma coisa que eu falei assim, nossa, que curioso, né? O que será que vai acontecer com essa menina? Tipo... E nunca mais assistiu. Sabe? Então, ele tem umas piadinhas. Ele tem um personagem extremamente irritante, que é aquele maluco mecânico. Puxado pra caralho aquele personagem, pelo amor de Deus. Teve uma cena, mano, que o maluco, o Duke Sedomasco, lá tava com uma cartola na cabeça. Mas pra mim tava desenhado tão errado aquilo, porque aquela cartola não parecia caber na cabeça dele, mano. Eu fiquei muito irritado com aquilo. E eu anotei aqui, cartola na cabeça tá em E. Mas, tipo, olha as coisas que diga o Paulo, não vou nem comentar. Divertidinho, ele tem algumas referências, então, tipo, um dos personagens é o Victor Frankenstein, que é o criador do monstro, tá? Não, o Frankenstein não é o monstro, mas tudo bem. Ajuda a explicar, né? Porque muita gente acha que o Frankenstein é um monstro. Tem gente que acha que o Frankenstein é um monstro, é. Sério? Não sabia, não. Ele chama Monstro de Frankenstein. Então, tipo, tanto que no livro eles chamam ele de criatura, né? Essas coisas, então... Mas então, tem esse Impei, cara. Esse Impei é o personagem chato do caralho, a voz dele é muito irritante. Eu gosto muito de telas de transição, de comercial, sabe qual é? Eu gosto como eles fazem isso de um jeito legal. E o Boku no Hero, por exemplo, adora aquelas transições dele. Até a transição dele é muito sem graça. Eu fiquei muito, tipo, xarope com isso. Mas eu não dei nota, eu não achei que era pra dar nota, eu só achei que eram pontos que a gente ia analisar, então não tenho, tipo, uma média. Mas não acho que seja a melhor coisa pra se assistir, não. Pra ser sincero. Dos que eu assisti, não gostei tanto, pra ser bem sincero. Mas é divertido. Vamos pro outro do Trigger aqui, né? Porque... Não, mas o Aki e o João assistiram também, pô. Acho que a gente não precisa, como você explicou bem, assim, sobre o... A gente não precisa ficar re-explicando o que a gente achou do plot, não. Tá? Então, tipo, se vocês tiverem alguma coisa pra agregar... Não, eu quero só ser o plot, animação e traço bonito. Eu só falaria que é traço bonito também e que tem umas modas victorianas, uns negócios assim, que eu achei bem interessante. Mas, assim, plot é bem... Me parece uma produção meio já, cara. Eu achei meio bad, assim, nesse ponto. Me parece que ponto, vai ser uma produção cara. Eu vou mandar isso aqui pra Feliciano. Pra as roupas são muito bem desenhadas, cara. A roupa da menina tem muito detalhe, velho. Mano, o animador daquilo ali deve estar doido pra fazer aquela porra ali. O não, Frank mano. Não é o monstro, o Frank Jr. Não, não é. Mas então beleza. O Aki já botou a nota dele ali no chat. Vamos pro próximo, que senão não vai nem dar tempo de falar de nada daqui a pouco. Tem coisa pra caralho. Mas já pula vários também. É verdade. Esse como aqui, é que pronuncia essa merda? Dizrai, né? Cara, é alemão essa porra, né? Isso aqui é plot nonsense do caralho. Eu sempre falei de Yazire, né? Mas, enfim. Sei lá. Não sei. Dias irai. vai lá, João. Isso aqui. Deixa eu ver o que eu fiz nota nele aqui. Então. Eu tô errado. Esse anime eu não entendi. Plot, eu simplesmente não entendi. Eu coloquei nota 5. Porque, tipo, eles são nazistas, eles estão ali na Alemanha, não sei o quê, o cara tá sendo... Do nada aparece um cara tretando na rua. Aparece um celular. Aí aparece o Berserker do Fate, eu falei, o que tá acontecendo? Então, uma hora eu fiquei confuso, eu falei, caralho, será que eu baixei aquele... Será que esse é o da treta do Zodíaco? Eu não tô sabendo. Da treta do Zodíaco. Caralho, velho, eu fiquei muito confuso nesse anime, velho. Mas ele não faz o menor sentido, do início ao fim. Tipo, sei lá, velho. Então eu dei nota de 5 pra plot. Não tenho o que explicar. É totalmente nonsense. O cara, uma hora lá, parece que ele é super poderoso. Aí tem um cara X lá que é tipo um demôniozinho no ouvido dele, né? Pelo jeito. E fica falando pra ele fazer sei lá o que. Porque aí, pra liberar a força dele. Aí o cara chama o Susano lá do Naruto e bota fogo na cidade. Aparecem uns vilões do nada que você não sabe o que eles são. E eles morrem super rápido. Aí vem o Madara de repente. Inclusive, tem uma boa crítica nessa bosta, velho. A animação era... A animação é ruim, as cenas de ação não são boas, tipo... Nossa, velho, acho que foi a pior animação de primeiro episódio que eu já vi na minha vida, velho. O traço eu não achei ruim, eu dei 7,5, é mediano. Não achei feio os personagens, mas a animação é péssima. A trilha sonora eu dei 7,5. Tem umas músicas legais e eles fazem uns remixes com música, cara. Porque, que nem eu mandei pra vocês um dia, não sei se vocês viram. Uma dos movimentos dentro do hacking do Mozart chama... Essa porra é Yazirai. Que é o ápice, mas é o crescendo, assim, da peça. É um cântico também, então... aí eu fui caçar e aí, em algumas cenas, eles botam umas versões dessas músicas. Eu achei bem legal isso. Durante as lutas, assim, tal. Daquele tom meio sacro, né? Agora a gente sabe onde é que foi todo o dinheiro da produção. Agora o anime faz sentido, de música, né? Só que não. Que mais? Não vale a pena citar mais nada. O Aki, você tem alguma coisa pra... Não, cara, a verdade é que, mano, o bagulho é que nem o Coisa falou. É sem pé, sem cabeça, a animação horrível. Nossa, eu pistolei com a animação, não dá pra entender. Aí falaram que é pra assistir o primeiro episódio pra entender alguma coisa. Assisti o primeiro episódio. Continuou sem nenhuma resposta legal. Você não consegue entender e eu... Puta... Até que ficou um pouco melhorzinho a animação, porque foi Slice of Life, mas eu vejo que é um anime de ação, então não espero nada desse anime. Tô dropando fácil, velho, tá ligado? Eu não vou... Então a nota desse aqui é dropado. Pra mim é 2. Tem alguma coisa a agregar, Hugo? Absolutamente nada, vocês falaram tudo. Eu só achei uma coisa, tipo, essa questão do plot, eu concordo com vocês, eu não entendi porra nenhuma, foi assim, chapado. Mas eu lembro de ter visto um filme que chama Mr. Nobody. E, mano, você não entende nada daquele filme. O filme inteiro até o final. Literalmente até o final. E o final faz você entender tudo. Então talvez talvez juntar. Então faz o seguinte, quando sair o 18º episódio, eu baixo o 18º e assisto. Exato, exato. Então, a gente espera sair tudo e aí vê o final, entendeu? Tudo foi dropado no meio da temporada, né? Enfim. É, mas, sabe, então, tipo, porque... Essa era uma coisa que eu tava pensando quando a gente tava discutindo sobre plot. A gente nunca sabe o plot no primeiro episódio em si, a gente sabe a premissa, né? A gente sabe sim, aquele sim, o gancho, né? Às vezes se desenvolve bem, às vezes ele surpreende, às vezes ele tem um plot twist do caralho, você fala assim, cacete, mano, olha tudo aquilo, né? É, às vezes sai sangue da menina, né? Na, então na esse, cara esse dela, negócio do ouvido, com ela do começa nada. A voar no ar, vai saber. Mas, né, então eu não vi necessariamente como uma coisa ruim, mas foi difícil de assistir, porque você não conseguia fazer nenhuma ligação, mano. Por isso que é episódio zero, é inútil. Justo. Não faz sentido nenhum botar o episódio zero. Geralmente o episódio zero é pra explicar alguma coisa no episódio 1, não com vice-versa, né? Mas beleza. Uhum. É, foda. Bom, próximo então. É o. Eu vi que... Alguém viu isso daí? Daí. Eu vou te dizer por que eu não vi, ó. Porque tá escrito Studio Pierrot. Pronto. É um da Pierrot por season. Acabou. Evil or Live? Alguém assistiu isso? Ah, eu assisti. Não assisti não. Eu vou falar rápido dele, porque não vale a pena. Que merda! Mete bronca, então. Ele é... Primeiro de tudo, ele é um anime chinês. Ah, eita! Pistolou! Plot. Oh my god! Basicamente... várias pessoas estão extremamente viciadas em internet na China, então... Apesar de ser chinês, é dublado pro japonês, tá? Enfim. Eles estão viciados e tal, então existe uma escola rigorosa pra curar essas pessoas que gostam de... que são viciadas em internet, jogos, enfim. E é basicamente uma prisão do inferno onde as pessoas são torturadas. Fudeu, Aki. Corre, Aki. Então, no primeiro episódio, um moleque X tá lá viciadão no jogo dele, aí ele acorda e ele tá ali num negócio e... Aparecem uns caras super fortão lá, que começa a dar regra, tem que fazer não sei o quê, e são espancados, enfim. Vai mostrar o dia a dia dele nesse lugar zoado. Ruim, tá? Dei 6, que é praticamente 1. Então, plot é ruim. Animação ruim também, tipo... Sei lá, esquisito, não é tão fluido, me pareceu meio estranho. Traço, 6,5. Eles não são. O personagem não é bonito. Trilha sonora, horrível, 6. Foi a pior nota que eu tive, então é praticamente 1, 2. Não vale a pena. Já falam que estudos chineses ainda não estão muito fortes, então. Eles ainda têm que aprender muito. Isso, não vale a pena continuar. Perder com os coreanos. Talvez eu até veja o segundo episódio pra ver se eles colocam melhor a história, mas sei lá. Ok. Bom. O próximo é Garo Vanishing Line. Garo Vanishing Line é... Só eu assisti essa porra, né? É baseado no Garo mesmo? É baseado no Garo. E eu sou um sucker pra Garo. Eu adoro Garo. Tipo, eu sou idiota. É igual o Kamen Rider, tá ligado? Eu gosto porque eu acho legal. Tipo, sei lá. Em termos de animação, cara... Excelente, tá ligado? É igual o último Garo. É muito bonito. Mas você fica com aquela impressão de que... Tipo assim... Eles acabaram cortando algumas partes da produção pra deixar a animação mais bonita possível. Porque tem algumas cenas que você vê, tipo assim, elas cortam muito rápido, sabe? Ou corta pro cenário e fica muito tempo no cenário, em vez, tipo assim, de mostrar o personagem em si. Eu sei, Diamond Ace, velho. Sim, uma quantidade grande de 3D, mas 3D bem feito, não é 3D mal feito. Eu odeio 3D mal feito, é 3D Berserker. Não é 3D Berserker, é 3D tipo assim, que você olha assim, caramba, isso é 3D mesmo? Que você bate um... Tem uma mulher lutando de salto e biquíni. Mas, óbvio, é Garo, velho. Joga seu cérebro na lata de lixo, é o Michael Bay dos animes, então... Eu nunca consegui assistir o Garo, mano. Nossa. Cara, começa que a abertura é feita pelo Project Jam, que já é tipo OP, tá ligado? É os caras que fizeram... abertura de One Punch Man, entendeu? São quatro lendas. Pra sim, são sim, quatro lendas, tá ligado? É o cara cantando. Do Dragon Ball, tem uma mulher lá. Exatamente. É absurdo. O cara do Changeman, né? É o cara do Sim. Changeman. Mas é um anime extremamente, assim, não é voltado pra, pro público infantil, não. Ele é mais adulto, entendeu? É mais o Garo sangueira. Não é por, né? O Garo nunca foi pra criança, já começa não por aí. Não mesmo, mano. Nossa, o cara sempre foi mais adulto que eu já vi. Exatamente. É... Então, pô... É... Eu fiquei meio chateado que a segunda temporada do primeiro Garo que saiu, tipo, meio que foi cancelada, entendeu? Então, tipo, acabou num cliffhanger que você fala assim, tá, e agora? O que acontece? Porra nenhuma, porque não tem outra season. Então, tipo... é... Eu espero que esse, eles consigam finalizar, entendeu? Numa season só. É a público. É, tem a público pra finalizar nessa... Não, mas se eles... Ou se eles finalizarem nessa season, ou não deixar um cliffhanger tão escroto, entendeu? Igual do último. Ah, a Razia falou que vai pôr na lista dela. Uma dúvida, esse aí não precisa assistir nada antes, né? Ele é meio que uma história independente. Não, ele é completamente independente. Ele é um... Ele é como se fosse um spin-off. Todo Garo, ele é meio que um spin-off dentro da série, entendeu? Tipo... Do Garo principal. É, o que vai vir... O que vai sempre vir vai ser a figura do Garo, que é o cara de armadura, entendeu? Que é... Mas tem tipos de Garos, né? É, e são vários diferentes. Na verdade, a armadura é um demônio que a pessoa incorpora pra matar as coisas. Então, tipo... Mas aí tem o Garo Dourado, aí o Garo Dourado perdeu o Dourado da armadura e virou o Garo Preto. Isso. Kamen Rider, velho. Kamen Rider. Pensa no Kamen Rider, é isso aí. Esse Garo tá perdido, sei lá o que é, aí vem um outro Garo da Lua, isso. Aí vem um outro Garo do sei lá o que, aí vem a Mulher Garo, entendeu? Mulher Garo. Aí vem a Mulher Garo que solta borboleta, aí vem a Mulher Garo que solta dragão. É que nem Kamen Rider, né? Tipo, e aí depois eles botam tudo no mesmo mundo. Sim, e vira na zona, entendeu? Vanishing Line, em termos de plot, é pelo menos do primeiro episódio que eu assisti, é completamente insano. Tipo assim, você fala, o que tá acontecendo? Por que a armadura agora é uma moto? Que porra é essa, tá ligado? Tipo... É Final Fantasy 13. É Final Fantasy 15, na verdade. Só que sem boy band, né? Mas, cara, é excelente, velho. Sim. Pra quem curte Garo, então... É. Não foi a minha surpresa ainda da season, mas pra mim foi uma surpresa ser tão bom, entendeu? Porque o primeiro Garo foi tão bom e não teve receptação boa que eu falei, o segundo vai ser tipo um shovelware, tá ligado? Joga o bagulho lá, né? Isso é uma bela de uma merda. É, só pra fazer porque já tava contratado, né? Porque esse negócio já tá há anos a fazer essa série aí. Mas, enfim, muito bom, muito bom. Eu recomendo. Próximo... Nós temos... Ah, eu não vou nem falar, porque primeiro é continuação e vai ter Iwaki Fangirozando em cima do bagulho, então... Não, mas vamos pular pros originais, entre aspas, sabe? Os que estão começando agora. Então, sim, segunda temporada, né? É. E o Hoseki no Kuni, o próximo. É porque eu queria falar desse aqui, ó. Esse aí, não, velho. Depois você fala. Rimoto? Falar do Rimoto Maruchan, porque é maravilhoso, velho, assistam. Vamos botar pro... Esse aqui é a segunda season também, né? Hoseki no Horizons. Ah! O anime que eu achei que nunca ia sair. Hoseki no Kuni. Eu achei que nunca esse negócio ia sair, velho. Porque, tipo, eu acho que faz uns... Sem sarro, faz uns 7 anos que esse negócio tá em produção. Que eles estão falando que o negócio vai sair, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Ó, o Maruchan. Caralho, todo mundo fala de Maruchan. Aí, tá vendo? O Maruchan. Cortaram o Maru. A gente vai fazer o programa das segundas temporadas. Maru. Quero ver que eu dropei a primeira temporada aqui lá. Maru. Fica na sua aí, João. O Maru. É. Cara, é um anime 3D, tá ligado? Então, pra você tipo... e eu que vimos, né? Acho. É. O Agatha achou? Não, porque 3D é minha pistola, velho. Mas 3D, eu achei bom. É, então, é naquele caso que o 3D é bom, velho, entendeu? Não é naquele caso que o 3D é um lixo, entendeu? Não, tem 3D que é bom, mas sei lá, velho, eu não... É o futuro. Não me pretendeu. Vou ter que aguentar. É o futuro, já era. A partir de agora é tudo na 3D. Pior que eu acho feio pra caralho, mano. Eu também acho muito feio, velho. Que pariu. E aí, João, cara, que eu achei bonito. Sim, principalmente quando ele chega perto e mostra os olhos, os detalhes. É bem feito esse 3D. A grama, enfim. É porque eles tinham que ter esse negócio dos cristais, né? Querendo ou não, vocês acham que é por causa disso? É, como são cristais, é mais fácil você desenhar essas questões do brilho, acho que reflexo, né? Essas coisas. Essa noção. Você daria muito trabalho, cristal, acho, né? Que fazer na mão, imagino. A abertura é bem estilizada, viu, Chef Master? Por isso que tá essa impressão. O anime é um pouco menos estilizado. O anime é mais bonito. Que eu só achei a abertura, não achei um perigo. Parece Vocaloid, né? abertura. Olha, de plot é meio estranho. Elas são cristais, literalmente os cristais que existem na natureza. É. Até mostra rapidamente que cristal que é cada um e tal. E elas estão ali num lugar X, que é tipo uma escola de treinamento, e elas lutam contra um inimigo em especial que sempre aparece. Me lembra... É, como se fosse os Angels lá do Evangelion. Fica aparecendo sempre, eles têm que destruir. Não tá explicado o que eles são, o que eles querem. Só que aparece... Não tem um Shinji não, né? Pelo amor de Deus, não, mano. É, a protagonista é essa menininha de cabelinho azul aí, verde, na verdade. E ela... Ela é super fraca, tipo, ela é a mais fraca de... Segunda mais fraca de todas lá. Então ela quebra com facilidade, ela não é boa pra lutar. E deixou ela com o papel de ficar estudando coisas e escrevendo livros, né, em vez de defendê-la. E tá indo em cima disso. Ele é meio que um slice of life, vai ter, acho que, mais luta pela frente. É, eu achei a animação boa, então, e o traço também. Nota alta pros dois, eu não escrevi as notas, esqueci. OST, eu acho que é mediano, não me chamou atenção nada. É, faz tanto tempo que esse negócio tá, porque, tipo, o traço mudou umas 3 vezes, cara, nos últimos anos. Sem sacanagem. Então, tipo, é até meio complicado, entendeu? Eu vi 2 episódios, eu vou continuar vendo, porque é diferente, é fora do normal. E logo no último episódio acontece uma coisa meio que crítica pra protagonista, então quero ver o que vai acontecer. É a mesma coisa, cara. Tipo assim, o João meio que analisou bem. Não é minha surpresa ainda, mas eu gostei do 3D, basicamente, entendeu? Bem feito. Agora nós vamos pro anime da... Anime horrível. Uau. Vai ficar putinho o Aki. Eu tô pistolado já. Ah, meu Deus, irmão. Não quero falar mal da minha wife. É um anime de irmã. Essa é verdade. É um anime de irmã pra quem não tem irmã. Quem tem irmã, acho isso abominável, mas beleza. Não vem falar mal da minha wife. Já que o Aki vestiu a camisa, o que que tem, Aki? Conte para nós. Bom, beleza. Imoto Sareba, cara. É que nem a que teve do temporada retrasada lá, da mesma autor do Kirino, velho. Puta, esqueci, velho. Ai, agora não vou lembrar o nome. É aquele que a menina quer Da mesma autor do Kirino? Você não tá falando de Oremanga? Imo é uma, mas é a próxima obra dele. Eromanga Sensei, isso. Se você gostou de Eromanga Sensei, cara... Praticamente você vai gostar desse anime, entendeu? Você gostou de Aki, só te digo de uma coisa pra você, Aki. Olha, eu falo que eu gostei. Aki, só uma coisa pra você, Aki. Ai, cara, eu gosto, sabe quem cara. Que é. Eu gosto da Sagiri, eu acho ela legal. Eu gosto da Sagiri, eu gosto da Kirino também. Apesar que eu acho que eu gosto mais da Sagiri. Pelo amor de Deus. Não, eu gosto da Sagiri, eu acho legal. Mas assim, cara, o que me chamou a atenção nesse anime... Além de ser um plot, assim, de mangaká, sempre gostei desse tipo de plot, assim, de mangaká, que normalmente o desenvolvimento das histórias são as formas bem mais impressionantes, né? Por enquanto eles não mostraram esse poder aí em relação ao desenvolvimento. Até eles fizeram uma brincadeira ali, que eu achei no primeiro episódio, que eu achei interessante. Da forma de você contar uma história e a pessoa tem que tentar interpretar o que tá acontecendo naquele ponto, né? É um exercício de criatividade. Achei muito interessante nesse ponto, cara. Achei que até que funcionaria, né? No mundo real, por exemplo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a personagem de cabelo cinza, cara. Ela tem uma boquinha meio suja, assim, cara. E ela fala de uma maneira que fica muito engraçada, tá ligado? Ela é praticamente uma tarada. Só que é uma até tarada botar com comédia. O japonês da Federal na sua casa. E eu ser chamado pra depor depois. Não, ela tem 18 anos. Ela tem 18 anos, ela falou no anime. Eu tenho 18 anos, então pronto. Uh-huh. Então, você tem 18? Ela tem 18. Todo mundo tem 18 nesse negócio, Bom, no anime tá mais escrito, ela tem 18 anos, então é permitido. Ela tá na faculdade. Ela tá legal. Segundo ela, todas as meninas universitárias, então, né? O personagem principal, ele é praticamente um taradaço em relação à irmã. E começa até no plot falando, mostrando... É. Né, irmãzinhas, tá ligado? Ele é tarado por irmãzinhas. Mas só que, mas é for real? Irmã dele for real? Não. Não, ele não tem irmãzinha, de verdade. Ah, ele só tem um irmão. Mas ele não tem irmãzinha. O irmão parece mas mesmo. Ele tem sonho de ter uma irmãzinha, tá ligado? E até, inclusive, no começo do episódio, mostra um plot dele contando uma história envolvendo uma irmãzinha, tá ligado? E é muito... É assim, eu gostei, cara. Eu acho que é um anime que vale a pena pra você, tipo... Depois assistir um Tokyo Ghoul ali, sabe? Dar sofrência ali, depois você assistir isso aí. Ou, por exemplo, se você pegar um dessa temporada, por exemplo... Jin Tyson, por exemplo. Você assiste o Jin Tyson, que é um pouco mais denso. Aí você assiste logo depois e monta o Sarebá pra... Quem tem... Sabe? Pra limpar um pouquinho ali. Quem tem... Eu tava comentando com a... Quem tem irmã menor, acha que é tudo... É... anime de Imouto, entendeu? Acha que, vai ser assim, mas quem tem realmente irmã, velho, sabe que toda irmã é Umaru, velho. Toda fucking irmã, no fundo é Umaru. Então, é Umaru. Aí você entende. É Umaru-chan. Tipo, todo mundo acha que é a irmãzinha bonitinha. Na hora que chega em casa, velho, a mina é o capeta, tá ligado? É o demônio. Mas não precisa ser mais nova, não. É, exatamente. Eu falo isso, entende. Não precisa ser mais nova. Quem disse que precisa ser mais nova? Ai, caralho, mas só o Ark assistiu esse? Eu vi também, mas... E aí, João? Eu não vou aprofundar muito, senão não vai dar tempo de falar dos anime. Mas é basicamente isso. Eu não gostei tanto dessa personagem. Achei ela fofa, mas... Eu achei muito forçado. Mas é o waifu do Ark, a gente tem que respeitar. Sim, é. Então é... Eu não vou falar, tipo... Ainda bem que eu ia colocar a imagem da Your Wife Trash, mas como não tem, vai o Paulo de Endeavor. Pronto. Isso, vamos botar. Qual que é o próximo? Deixa eu ver. Não é ruim, mas tipo, não é o top. Bom, esse Infinity Force a gente pode pular, né? Nossa, ela que porra é essa? Ah, dos negócios do Tatsunoko lá, é... Agora a questão é Inuyashiki. Ah, nossa, cara, realmente. Na boa, velho. Nós temos aí um contender a melhor anime da season aí. É as meninas dos olhos, eu acho que de maioria daqui, velho, na moral. Eu acho que... Tá animal, tá ligado? Tipo... Não é a favorita da temporada, não. Tá de uns dois aí. Pra mim é, de longe, mas pra de mim, longe. Não. Em termos de animação, em termos de história, até porque é... efeito nostalgia, entre aspas, porque um dos primeiros podcasts que a gente fez, a gente falou sobre mangá, né, Val? Quando eu comentei sobre Nier, exatamente. É, não, é, porque eu tinha comprado o mangá dele, acabado de ler naquele dia lá. Exatamente. Então dá aquele ar de... A história eu achei muito louca, pra ser bem sincero, mas eu tenho meu favoritinho ainda, mas tudo bem. Mas vai lá, João. Oh my god! Acho que o João já falou o Ark também, né? Acho que dos outros vai lá, Hugo. Falar do... Inuyashiki? É. Cara, por que você tá falando, você tá tão animado sobre ele? Primeiro que, pelo que eu vi, pelo menos os episódios saíram, tá absurdamente fiel ao mangá. Você vai me dizer que até o traço tá parecido, entendeu? Não, você bate o olho e fala, cara, tá animal isso aqui, entendeu? É, uso de 3D decente, entendeu? É, isso eu percebi, velho. Não é um 3D que tá assim, eu faço isso aqui no Blender em meia hora. Não, velho, o bagulho é louco, entendeu? Uhum. É muito bem feito. Toda aquela história, toda aquela crise existencial do cara velho, entendeu? Uhum. Isso aí mexe um pouco, sabe, com... É que você consegue até se colocar no lugar exatamente, dele. Exatamente, né? Você consegue se colocar no lugar dele. Porra, velho, quando eu ficar velho, será que vou ficar assim também, dá pra, velho? Dá pra criar empatia, né? Sim, você cria empatia fácil, cara, velho. É fácil até criar essa empatia, até, inclusive. Porque a gente convive diariamente com esse tipo de situação, tá ligado? Uhum. Muita gente você vê ao redor que não dá valor aos seus pais ou até pessoas assim na rua, por exemplo, você repara que as pessoas mais velhas, o cara não, tipo, não assim, tem respeito, né? Exatamente. Você cara que queria, né? É, tinha que vir do Japão um negócio mais velho, né? Porque parece que a geração atual não tá tão assim mais como era antigamente, entendeu? Como assim? Com respeito aos mais velhos, né? Aham. A geração atual já não é igual mais geração antiga, entendeu? Então acho que esse anime aí, ele dá uma... Né? Ele dá uma... uma crítica. Uma crítica, uma pontada, assim, tá ligado? Ó quem vai te salvar, é o filho da puta do véio, né? De volta no Bolsonaro, porque ele é um racista desgraçado. Mas, entendeu? Mas o... Detalhe. Exato, é. Mas a verdade é que eu acho que nunca vi um plot desse tipo. Você já viu algum anime, assim, abordando sobre isso? Não. Eu acho que eu nunca vi, velho. Então, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um plot, assim... desse tipo, tá ligado? Primeiro protagonista idoso que eu vejo, na verdade. É verdade, cara. Eu acho que é o primeiro protagonista idoso que eu já vejo, velho. É, raposinhas loli com 300 anos não contam, né? Não. Ah, então não. Beleza. Não. Então não. Se parece novo, é novo. Essa não é desculpa pra muita coisa aí que vocês falam, não, viu? Porque quando eu ouço umas coisas do tipo, ela tem 300 anos, não tem problema. É que nem a Shinobu? É que nem a Shinobu? Mas o mangá, pelo menos, também é bem legal, né? Sério, eu odeio os filhos dele. Ele tem aquele negócio de ele tá ficando mais velho, né? E, tipo, ele na verdade, tipo assim, ele não é tão velho, ele só aparenta ser velho. É, então, ele tem 53 anos, né, velho? Nossa, E japonês, viemos e convenhamos, não envelhece, né? Quando ele envelhece, ele resseca. Tá? É, então, envelhece depende. Então depende. Num dia ele tem 50, no outro ele tem 80. Tipo, exato, é instantâneo. Exato. Não tem cabelo, um com cabelo branco. Do nada... Né? Eu não assisti ainda. Pela abertura, ele tá fazendo tudo que ele faz no mangá. No primeiro episódio, ele pega o cara no parque também. Mas é muito boa essa parte que ele fuzila os caras. Fuzila os caras. Ai, caralho, sai os mísseis. Mas você tem que tá aberto, né, eu acho, pra lidar com essa história. Sim. Porque, tipo assim, se você ficar muito, mano, mas que viagem, né? Uhum. Você não vai curtir esse negócio. É porque ele é viagem pra caralho, mas... Porra, pra caralho, o ZT falando assim, mano... Só temos isso aqui pra reconstruir ele. Não, reconstrói aí, mano. Eu acho que se você ignora... É que assim, eu acho que tem plot, assim, por exemplo... Essa questão do plot dele é zoada, não faz muito sentido nisso. É. Eu acho que assim, se você... Assim, tem coisas que você consegue ignorar porque eles dão não dão ênfase a esse tipo de história. Eles dão ênfase em relação ao drama, né? Não a questão do desenvolvimento de... vão desenvolver essa história de aparecer um ET do nada, aí, tipo, vai desenvolver o mistério em cima desse caso, né? É coisa de japonês, do tipo, a gente quer fazer o anime de um velho robô. Ah, mas como é que eles transformam ele em robô? Ah, mano, pode não ele. Sei, mano, sei lá, mano, põe os ET lá, transforma ele, ponto, acaba. Isso, eles boa. Não pensam no plot, eles chutam. É. Não, mas mesmo assim, tipo, porra, ele é inteiro, ele não é um ciborgue muito normal que você vê, tipo, mano, o velho, ele desmonta inteiro, porra. É, cara. Então, brisa nesse ponto. É, então, eu acho que o cara tem que ter uma aceitação um pouco maior, porque se for aquela pessoa que você falou, assiste esse anime, aí você fala, mas o velho ele vira uma metralhadora. Ah, mano, se a gente aceita como que é de um moleque que tem uma raposa dentro do umbigo, então é um velho com maquinado, é suave. É, exatamente, é o menor problema, um velho cheio de máquina. E quem deu nota pra isso aí? Eu dei nota, calma aí que eu vou passar aqui a minha anotação aqui. E acho que pra mim, cara, eu acho que foi a... É a promessa, velho. Eu também tô achando. Acho que é a promessa dessa também, temporada. Tem outro que eu gostei também, mas tá pau com isso aí. Eu coloquei 8.5 porque só pra avisar, 3D não me agrada, não adianta, velho. Mas eu coloquei, só baixei um pouquinho só pelo 3D. Pode ser 3D bonito, mas é 3D, cara. É que eu não dou 10 pra esse plot, né, Ferrando. Mas eu achei, eu vou acompanhar isso daí. É, eu vou acompanhar com certeza, com muito bom gosto, velho. Vamos dar uma acelerada aí, senão não vai dar tempo. O próximo... Itsudate Boku, eu não assisti. Não, esse daí não lançou. Esse não saiu ainda, não? É verdade aqui, ó. Just Because. 38 dias, what the fuck, ok. Just Because. Ah, é o que você mais gostou. É, Just Because eu gostei. Eu sei que não é o melhor. Ah, eu sabia. Eu olhei isso aí, velho. Mas mano, eu adorei. Eu só sei que eu adorei. Tipo, tem seus problemas, mas eu adorei os personagens. Eu bati o olho nisso aí, velho. Já subiu o Endeavor, velho. Porque eu lembrei do Paulo na hora, velho. Porque o Paulo vai amar esse negócio. A cena que o Endeavor tá vendo o Shoto usando fogo, né? Eu imaginei o Paulo, na hora que começou a passar essa FMBL, o Paulo vai amar esse negócio, cara. Assim, porque foi que nem o Aki falou, nossa, ele é parado. Ele é parado. Ele é paradaço, mas... Mas, mano, nossa, passou tão suave pra mim, mas passou tão suave. E não é nada fantástico, não é nada surpreendente, né? Esse garoto que ele chega na escola, o pai dele andou bastante, então ele reencontra um amigo de infância... Pelo jeito ele vai se envolver com uma menina também que ele conhecia da infância, né? Eu não achei no segundo episódio. Ele é curioso porque ele não mostra nada que vai acontecer no primeiro episódio, mas ele faz você pensar, tipo, o que que vai acontecer? Sei lá, ele dá vontade de ver o segundo episódio pra ver o que que vai ter nessa vida dele, que agora que ele tá voltando. Verdade, verdade. O que você ia falar, Aki? Então, eu tenho curiosidade, o que que conseguiu te prender nesse anime, assim, eu tive Gangster essa... Gangster em trem, porra, gente, nossa, eu te bater, velho. Então, aqui, tipo assim, eu gosto, por exemplo, eu gosto de histórias paradas, por exemplo, eu gosto de drama, tipo assim... É idade, mano. É idade. Tipo assim, eu vou ver, eu, por exemplo, adoro Woody Allen, e quando você vai ver os filmes do Woody Allen, dificilmente eles são rápidos. Entende? É muito, tipo, você ver a vidinha do cara e nas poucas coisas tentar ver alguma metáfora, alguma coisa que você vai tirar dali. Então, a simplicidade, porque, de novo, não tem nada demais, mano. É um filho do mapu do moleque que fica mandando mensagem durante o episódio. Ele vai conhecer a escola nova que ele vai estudar. Fica ele e o amigo de infância dele lá, quando eles se encontram jogando beisebol, mostra um pouco da escola, né, o clube de fotografia em crise. Eu achei que ia ficar rodando Eterno Deus, mas pelo jeito não. Ah, ainda bem, né, mas o que eu gostei foi quando a banda começou a tocar, velho. Oh, nossa, como eu gostei daquela musiquinha ali, velho. Então, você vê que é interessante, quando a banda começa a tocar, quando parece que ele começa a se envolver, se abrir um pouco mais, porque a música vai se construindo aos poucos, né, sim. Então até que no final, até quando ela se junta, tudo tocando, eu falei, nossa, que louco, mano, olha como eles estão tentando construir um pouco. Eu gosto muito de cenário urbano, assim. A questão, uma coisa que eu realmente tenho que confessar é que a parte de fundo são muito bem trabalhadas. Muito bem trabalhadas. Os prédios são muito legais de você ver, sabe? Os detalhes, a questão também do como ele joga o beisebol, a questão também porque tem aquela cena que ele tá mexendo o ombro, assim, e tal. Então você fala assim, nossa, realmente é uma coisa que você acredita, mas... De novo, o moleque não é o personagem mais carismático do mundo. Nenhum dos personagens, na verdade, a não ser o cara do beisebol, você vira e fala, porque ele vai lá e ele tá fazendo uma aposta, né? Pra chamar a menina pra sair. E, a não ser ele que você fica, às vezes você tem um pouco mais de proximidade já no início, você fala assim, nossa, que louco, né? Cara, da hora e tal. Mas nenhum deles é fantástico, mas eu não sei, mano. Eu gostei do tom dele, eu gostei como ele quer me contar uma história, sabe? Eu falei assim, porra, ele é legal. Eu gostei muito dele. Tipo a Naná. Quando eu vi a Naná pela primeira vez também, eu fiquei tipo, mano, que coisa legal, velho. Sabe? Olha só, aqui tá nas minhas anotações, tá cidade muito bem desenhada. Aí, viu? Tá vendo? É que nem eu falei, cara. Eu acho que quando você tem fator drama, uma coisa que é um ponto bastante importante. É, detalhamento do fundo das coisas, assim, a movimentação, porque eles querem trazer a questão do fator realidade, né, pra você conseguir se assemelhar e se sentir ali também, criar mais empatia, né, também, né. Então isso é uma técnica, no caso. Então, por exemplo, Kimi no Nawa. Kimi no Nawa, se você reparar, o fundo deles são maravilhosos, cara. É lindo, mas... porque é um objetivo, tá ligado? Pra cada tipo de anime tem uma técnica que tem que ser aplicada. Shonen tem que ser movimentado. Exige, pode, né, ser dele, feio, né? Mas Kimi tem que no ser Nawa movimentado. É do Shinkai? Não sei. Sim. Makoto Shinkai? Né? É. Ah, então tá explicado por que tá bonito. Tudo que o cara faz é muito detalhado, muito... eu até, se eu não me engano, tinha um post uma vez no Kotaku mostrando esse negócio de background, né, do Shinkai, e mostrava duas fotos, e você fala assim, qual que é real, qual que é o anime? E tipo, muita gente errava, tipo, ah não, essa aqui é real, não, essa aí é o anime, aquele, a foto é do lado, você, porra, mano, aí não, né, velho? Porra, velho, aí é foda, né, cara? Aí apelou. Ô, Chef Master, Paulo, existe uma série muito dramática que se chama Vida. Essa série a gente já pensou em dropar várias vezes. Essa série, né? a gente costuma dropar muito, né, mas é que eu sou gordo, a corda arrebentou, então não deu. Aí. É aquela coisa que enfiam na gente, mas tudo bem. Então, pra gente meio que finalizar pelo menos o podcast de hoje, já que isso aqui vai ter que estender pro próximo, né? Vamos tem muita fechar... coisa, né, mano? Tem. Vamos fechar véio. Com puta esse anime aqui, ó, porque eu sei que metade já triggerou. Mas não tem meia hora ainda. É. Já é 11 horas, né? Vocês até 11h30? Normalmente vai ter 11h30, né? Não, o Aki tem que. O Aki, né, mano? A minha esposa ela vai chegar umas 11h10, 11h20. Então vamos fechar logo que já tá próximo já. Vamos falar do Juni Taisen, né? Meu Deus do céu. Boa. Nem merecia. Ai, caralho, botei o vídeo errado. Pera aí. Vai falando. Deixa eu pegar a nota aqui do Juni Taisen. Juni Taisen? É meh. Tipo, Battle Royale, tipo, eles vão se matar. Explica pra quem não assistiu. Um grupo de pessoas X, que você não sabe quem são, de onde veio, exceto a principal. Mas elas representam cada signo do zodíaco. Por algum motivo não explicado. Tudo bem, depois eu falo. E eles vão se matar pra sobreviver, onde tempos em tempos acontece essa luta. É tipo um Mirai Nikki, pra quem conhece. Só que não é pra virar o deus no fim, aparentemente. Então, né... E não cria nenhum protagonista com carisma, tipo... Eles falam que eles podem desejar o que eles quiserem, né? Tem que um coelho toca o gol. Pistolei, na hora já. Sei lá. Então, eu baixei porque eu vi que, pelo menos no Crunchyroll, na página, eles estavam pirando, né? Não sei porquê. Claro que tá pirando, o Crunchyroll bota o toca o gol em top, velho. Então. E aí... Só que eu tinha visto as imagens daquele cara do coelho, mano. Eu não acredito, velho. Não pode. Eles não podem botar esse negócio, velho. Que coisa horrorosa. Mas tudo bem. E foi... O Gil tinha falado, né? Um detalhe foi, tipo, contarem o primeiro episódio a partir da visão de um dos personagens. O chinês, o horóscopo. O Zodiac. Porque conta... Boar é o que mesmo? É javali, né? Javali, isso. Javali, mas tem o signo javali? Coelho, cobra... Javali é o porra do signo mesmo? Javali. Javali, coelho, cobra, e tem a M249, né? Que é um signo novo agora. Signo aí... da metralhadora. Eu particularmente não achei bonito, visualmente falando. Me lembrou um pouco... Triumble Fantasy, um pouco dos detalhes, assim, porque a arte final era meio esquisitinha, era, parecia lápis, umas coisas meio, sei lá. E aí contou a partir dessa mulher, que ela era mó maluca, né, fudeu a irmã lá, escuta pra caralho. Fudeu de todas as maneiras que podia. Todas as maneiras possíveis. Eu pensei assim, porra, mano, essa história vai ser chata pra caralho se for a partir dessa mulher, né. Aí chega no final, eu falei assim, mesmo não sendo com ela, não me convenceu. Nenhum dos personagens que nem o João falou, velho. Cara, nada é. Como é que fala? Nenhum deles é. Você fala assim, nossa, mano, personagem louco. Não é que nem Fate, que você vira e fala assim, porra. Olha a Saber, velho, que louca. Exatamente. Não, olha o Saber, mano. Olha o brilho da espada dela, velho. Olha essa merda. Não, mano. E vem um cara pelado olha cheio de coelho, mano. O brilho da espada. Ah, cara, o brilho da espada dela é louco. Me falar, mano, muito louco, velho, mas eu não curti, mano, eu achei um anime desnecessário essa porra aí, velho. A verdade, cara, eu assisti até o próximo episódio, até metade do próximo episódio, sabe qual que é o problema desse anime? O cunhado é que eu vejo... Não, é assim, questão técnica mesmo, falando, é que eu percebo que ele não tem aprofundamento de personagem. Ele morre muito rápido. É tipo assim, aqui está o novo personagem, a cobra, voa a cabeça. Sabe o que que é? Isso aí praticamente é um feitiço apócrita. Exatamente, é bem isso mesmo. É um feitiço apócrita, porque é... É pra mostrar treta com personagens... Isso, é pra mostrar, cara. Olha como nós fazemos uma animação boa, contrata a gente pra fazer a próxima season do Boku no Hero. Praticamente é isso, velho. E aí eu já percebi que não é anime pra mim, velho, porque eu não gosto plot de shonen, eu já falei, velho. Eu gosto de aprofundamento de história, que tem alguma coisa que me faça debater, ou criar um sentimento, por exemplo, que nem no Inuyasha, que criou, tipo, dó. Uma coisa que, tipo, mano, é muito difícil eu ter dó de um personagem, por exemplo. Só se, tipo, ele conseguir... Isso num episódio só, por exemplo. Uhum. Caralho, velho. Pra mim foi fantástico o que o trabalho do Inuyasha fez. A partir do momento que você não consegue vincular nada e você vê que é só um Battle Royale e que os caras só vai lá e se arrebentar e não vai ter nenhum tipo de... aprofundamento, nada, e só, tipo, só tem lutinha? Ah, mano, prefiro ver One Piece, que é melhor, cara. Na moral, velho, ou Naruto. Eu acho que não é nenhuma questão de... Você falou, ah, é meio shonen e tal. O problema é que, às vezes, até em shonen, no primeiro episódio, você já tem chance de ter empatia com, pelo menos, o protagonista. Eles tentam te dar aquilo, parece. É, sabe? Que nem se você assistir o Fairy Tail, você consegue criar empatia com o personagem principal fácil. Ou, pelo menos, eles tentam, né? Porque eles dão alguma coisa pra você. Isso. Esse não, mano. Tipo, aquela mulher é otária pra caralho. Foda-se, e nenhum dos personagens assim, eu achei estiloso, pra ser bem sincero. Nenhum deles eu falei assim, nossa, mano, que louco. Da hora, pelo menos, tipo, ficou estiloso. Legal, da hora. É, empolgante. Sabe? É empolgante. Mas, nossa, mano, eu falei, qual que é o hype por trás disso? Aí foi isso que a gente falou, é só pra ver um bando de gente se matar, velho. Caralho, eu não assisto Jogos Mortais por um motivo. Eu não vejo desgraça em ver ninguém se matando à toa, entendeu? Só pra ver como pessoas podem morrer de maneiras diferentes. Então eu, particularmente, nunca mais vou ver essa porra. Ô, Hugo, você assistiu? Sim, ó. Você falou pra ele, assiste o anime do coelho, cara. Aí eu falei assim, beleza, então. Aí apareceu o coelho e falei, não, fui trollado. Eu fui beitado nesse negócio. Você foi beitado pelo fluffy. Você caiu, mano, nas peripécias do Paulo Rolando. Você caiu na... Como é que chama aquilo que eles mandam no WhatsApp lá? No gemidão. Caiu no gemidão. Caralho, mano, eu fiquei em choque quando eu tava vendo aquilo. Falei, meu Deus do céu, velho. Como que eles me fazem um personagem desse? E é muito porque nem eu falei, personagem que gosta de, pra pessoa que gosta de gente louquinha, sabe? Uh-huh. Ah, porque ele é louquinho. Mano, por favor, sabe? Porque ele é exatamente, porque ele é louquinho, mano, de boa. Tem personagens louquinhos mais legais. Você entrou num túnel aí. Isso. É, tá tudo zonas. Eu? Conexão. Você ficou meio robótico. Você foi pra outra dimensão e voltou. É porque apareceu aqui o cara da outra dimensão e tal. Eu entrei no mundo, ó. No Zawordo. Zawordo que eu recebi. Zawordo! Na verdade, eu fui fechar uma janela pra ajeitar outra e deve ter bugado o áudio. O áudio. Puta que pariu. Foi normal. Então a gente tá fechando com esse hoje, é isso? Sim, vamos fechar com esse aqui por enquanto. Né? Rapaz, a gente chegou no Jota, então tamo longe. Triste, os melhores estão pra vir ainda. Mas sabe o que é bom disso? Porque aí os que a gente marcou como legais, a gente continua assistindo e semana que vem a gente volta neles, tipo assim, entendeu? Sim, é, dá pra acrescentar um pouquinho. A gente termina a lista e vai sobrar um tempinho pra falar, entendeu? Eu acho que vai sobrar tempo, né? Não, eu acho que o mais interessante é que os que a gente gostou mais, que estão por vir, eles... a gente normalmente fala mais. Ah, falando nisso, só uma coisa que eu queria saber. O que vocês estão pretendendo de acompanhar? Só uma rápida, assim. Acho que até saber. Então... Vai lá, João. Tá, indo do início. Sangatsu no Lion, eu vou ver. Blend S. Talvez eu veja o Code Realize, continue pra ver se vai ficar bom. Deixa eu ver Hoseki no Kuni, do 3D lá. Vou me forçar de Black Clover. Inuyashiki. Just Because, eu vou ver. Kino no Tabi. Garo, obviamente, que eu não sou retorno, né? O Konohana Kitan, da Saposa. Kujira no Kura, o Asajo Ni Utao. Mahotsuka no Yomi. Imoto-chan, porque, né? O Shoujo Shumatsu Ryoko, eu vou ver Gintama também. Gintama também, né? Gintama, exato. Talvez eu veja um episódio mais de 2Car, não sei se eu vou ver, não. Eu vou dar uma olhada nesse Just Because, porque eu vi bem por cima, assim, tá ligado? Eu fui meio curto que pulando os episódios. Pulando, eu não boto minha mão no fogo, não, hein, mano. Agora que eu tô vendo, tem coisa pra cacete pra acompanhar, mano. Nossa. É, eu vou assistir um set, mais ou menos. Mas tem um anime da raposa pedófila gay. Eu não vou assistir isso aí, não. Vale a tem pena. Aquele anime da menina que casa com o capeta. Mahotsukai. Mahotsukai, eu vou assistir. Esse eu vou assistir. Pra mim, acho que é o melhor. Minha waifu. Eu vou assistir. Tem as waifu do Paulo, que é as criancinhas com a cara redonda. Nossa, velho, que massa. Não, velho. Não, vai ser bom esse daí, eu acho. E Urahara, que eu acho que pode surpreender. Porque me deu aquele... aquela vibe de Rolling Girls, tá ligado? Mano, mas o primeiro episódio é horrível. Mas o primeiro episódio de Rolling Girls é horrível também. Mas é muito horrível, velho. Eu não acreditei no que eu assisti, velho. Eu não acreditei no que eu assisti. Mano, pra mim, Just Because é... É a menina dos olhos. É uma coisa... Nossa, mano, vou mudar meu papel de parede, quando seu papel de parede assim, desse... Oh my god. Porque é muito legal, mano. Bom, eu vou acompanhar Warhol Sky, Code Realize eu acho que vou dropar, vou esperar vocês me falarem se é bom ou não. O Gerando no Coral eu vou assistir, porque eu achei interessante. E é, assista, que assista, porque é bom. O quê? Kudira. Ah, tá, eu vou assistir. É, e Jedi Tyson vou dropar. Shokugeki no Soma vou continuar vendo. Black Clover vou dropar. Kinotabi vou assistir. Himoto eu acho que vou dropar. Eu vou deixar pra vocês me falar qualquer coisa. Blend S eu vou ninguém acompanhar. Vai falar nada. Sabe o que você precisa assistir também, Aki? Com urgência, cara. É. Idolmaster Stardom M. Esse aí, o João já tá com o dedo no gatilho já, mano. Eu nunca assisti o Idolmaster, mas se vocês me falar qual é o melhor, eu assisto. Ah, não tem nenhum. Tem um filme, que é bom, vai. É, tem um filme que é bom. Mas esse é dos caras, mano. Esse é o Idolmaster de cara. É o Idolmaster de cara, você vai adorar, você vai lá assistir. É, a Immortal Cerebral aí, vou assistir. Just Because eu acho que vou dar mais uma chance, pelo menos. Kodohana não vou assistir, vou dropar. Shoujo Shumatsu também, vou dropar. E Gintama vou assistir. Olha, é isso. Bastante coisa. Temos bastante coisa. Vai ser uma temporada agitada. É, tem o anime da baleia lá também. Do jogo da baleia. É, o Kujira no Korá. Não, Osama Game, que é o jogo da baleia azul. Baleia azul com capeta envolvido, né? É, mas, não enfim. Vou assistir essa porra não, velho. Não gosto de terror, eu tenho medinho. Que terror, velho? Tem terror nenhum no bagulho, velho. É, morte é gore, guru do caralho. Vai ser um mês perdido em termos de vida social. É, isso é verdade. Como que alguém aqui tem vida social? Mas é isso aí, então. É, vamos fechar então aqui, galera. Vamos. Chegamos no... No fim, eu não sei nem com que música que eu termino, velho. Eu vou terminar com a nossa música clássica, né? Que é a música da... Da Nath. Da Nanath, né? É a música clássica, né? Já virou, né? Não era, mas agora é a música clássica nossa. Agora é. Vai sempre ser. 100%. Jesus, a Nanath é muito fofo. Mas... É louco, mano. Eu tô drogado já, velho. Eu tô derretendo de calor aqui, tá tudo desligado por causa do microfone. É. Nada como ser gordo no calor, né, mano? É. O que você acha que eu pedi 10 segundos pra buscar água, velho? Que a bicho tava torcendo a camiseta, mano. Já tava acabado, cara, já. Tá foda, velho. Tá muito quente e se eu abrir um top de inseto e destrói meu computador, então... Mas é isso aí, galera. Estamos... Terminando aqui o nosso Tanoyan Podcast. Meu nome é Hiro, eu fui o apresentador de vocês hoje. É, gostaria de agradecer aí, ó, a presença dos nossos co-hosts. O primeiro, o incrível, o Endeavor brasileiro, o nosso querido Paulo, né? Valeu, galera. Foi divertido. Valeu, Chef Master. Valeu, Raiza. Razia. E todo mundo que apareceu aí. Ah, mas eu não vou lembrar, mano. Mas valeu todo mundo. Aceita e a gente tem muito anime ainda pra falar, então apareçam em semana que vem. Gostaria de agradecer o nosso segundo co-host, o incrível rei do Dakimakura, o fantástico João Yan. É engraçado, João Yan, né? Obrigado a todos por assistir, foi bem divertido até, né? Deu pra confirmar porque eu não devo assistir Black Clover. Gostei de vocês. Por causa disso. E até semana que vem. E também, obviamente, gostaria de agradecer de coração o nosso querido Akitin, o Baka Gaijin favorito meu aqui, ó, no Kokoro aqui, ó, por ter aparecido. Ah, sempre agradeço aí, sempre é uma felicidade acompanhar com vocês aí, sempre pra trazer, eu até faço questão de assistir vários animes pra poder trazer alguma avaliação, assim, foi bastante divertido passar aí também meu um pouquinho do conhecimento dos animes aí, ter dedicado essas horas pra vocês aí. É isso aí, galera. Novamente agradecendo a todos que estão aí. É, nós vamos tentar colocar o áudio em algum lugar, né, Paulo? Porque o vídeo vai tomar 800 mil strikes por causa da das OPs que tá aí, das musiquinhas e tal, né? Isso é foda, mano. Nossa. É, mas nós vamos dar um jeito. Amanhã eu vou estar streamando no calor de novo, né? Como que é o nome do... Vai ser o mês do terror? Vai ser o mês do terror? A gente tá em outubro, né? Pelo menos um joguinho de terror tem que aparecer de terror, por aqui. Né? E como o Paulo é cagão pra caralho, né? Não vai jogar, eu vou jogar o Devil Within 2. Talvez eu consiga streamar de manhã, vou ver. Uhum. Se o pessoal quiser, eu posso até botar um facecam aí e tal, sei lá. Mas vai assustar mais que o jogo, né? Mas é bom pra aliviar a tensão. Valeu. Palhaço. Mas é isso aí, galera. Novamente agradecendo. Muito obrigado e fui!